Começa agora o Quadrincast. Why so serious? He called him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, nerds! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e fazer pacto com o diabo para salvar o sogro é família demais para mim. Eu sou o André Facas, eu tô procurando um fósforo para acender a minha escopeta infernal. Aqui é o Léo Spy, motoqueiro fantasma tem a pior origem dos quadrinhos. Eu sou o Ricardo Sorvillo e com o motoqueiro fantasma não existe direção defensiva. Aqui é Vitor Azambuja e eu respeito demais o Nicolas Cage. Bom, galera, nessa semana infernal, a gente fala de Motoqueiro Fantasma, um filme que estreou aí nos cinemas na última sexta-feira. E aí, como sempre, a gente fala aqui sobre a história do motoqueiro, fala um pouquinho sobre o primeiro filme e, no final, a gente tem, como sempre, já esperado por vocês, o quadrinho comenta sobre o filme do motoqueiro, né? Esse último, Motoqueiro Fantasma 2, O Espírito da Vingança. Mas aí a gente conversa sobre isso ao fim dessa edição, não percam. A gente vai fazer aqui aquele jabazinho malandro, pedindo para vocês acessarem o nosso página lá, quadrincast.com.br. Lembrando pra vocês que a gente tem um bannerzinho da Saraiva lá. Então, apesar da imagem do banner às vezes não ser aquilo que você quer comprar, você pode clicar ali e procurar o que você queira comprar através do nosso link, que você já tá ajudando o Quadrincast com alguma merrequinha aí pra gente, né? Já que você vai comprar mesmo, compre através do nosso banner aí. Uma outra coisa importante pra gente comentar com vocês é que o último podcast, Quadrincast 14, a entrevista com o Sidney Guzman, foi dizer que eu não esperava nada diferente, porque era o Sidney Guzman. Mas realmente foi recorde de tudo. Recorde de downloads, recorde de comentários, recorde de acessos à página, enfim. A gente agradece aqui imensamente, de joelhos aqui, ao Sidney Guzman, porque realmente foi uma edição sensacional, qualidade excelente. Assim, papo fluiu super bem. Então só temos a agradecer a todos aqueles que prestigiaram aí, fizeram um download, e agora vamos tentar fazer podcasts cada vez mais legais para manter todo esse público fiel aí. Lembrando também aqui, eu tenho que falar também da campanha 300 da Quadrim que a gente fez no Twitter, foi super bem aceita. E se você não é um dos 300 da Quadrim, vá lá, a gente já passou esse número, mas siga o nosso Twitter @quadrincast e também aproveitem para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast. Tem lá o seu curtir pra gente. A gente tá com 88, acho que foi uma referência àqueles 88 loucos lá do Kill Bill do Tarantino, será? Aquele que não tinha razão de ser. Exatamente, porque nem era. Nem era 88. Mas então é isso, nós vamos ser os 88 sem sermos 88, porque logo logo vai ter muita gente nessa página lá do Quadrincast. Nós somos os 300, já passou dos 300, né, cara? Já é a tropa. Exatamente. É isso aí, e isso vai acontecer também no Facebook. A gente também não pode deixar de citar aqui o Social HQ, que também ajudou muito a gente na divulgação desse podcast aí do Sidney. Valeu, foi uma ferramenta que a gente descobriu e que é excelente, e recomendamos a todos aqueles que curtem a HQ usarem. E vamos para a leitura de e-mails agora? Chega de jabá, né? Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. A gente foi mencionado em alguns podcasts, alguns outros podcasts, né? Não só mencionados, como participamos de alguns. A Quadrinho tá aí tentando dominar o mundo, né? Ricardo Sorvillo onipresente, rapaz. Olha só. A gente foi citado e teve gente nossa lá comentando como que pode 88,5, que na verdade era leitura de comentários, e eles aproveitaram para falar sobre a polêmica Before Watchmen. E tem as participações aí do Facas e do Sorvillo, nossos podcasts aqui do Quadrincast. Também participamos do Comic Pod 89 Origens do Flash, e quem tava lá? De novo. É isso aí. Ricardo Sorvillo e André Facas participando. Sorvillo chegou depois, mas foi se infiltrando, né? É, na verdade ele tá dominando o mundo. Tá dominando. Então nós fomos a porta de entrada. Não, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Comic Pod lá, o Morcelli, o Vlad, todo mundo, muita gente lá no Comic Pod. Então foi divertidíssimo, cara. Eu morri de rir com os caras. Foi muito legal gravar com eles, falamos de Before Watchmen, do mimimi do Alan Moore. E falamos da origem do Flash também, tanto do Barry Allen quanto do Wally West. Foi bem legal e eu recomendo aí todo mundo ouvir, que foi bem legal. Vale a pena até mencionar que tem um outro podcast deles, anterior, né, já tem algum tempo, falando sobre o retorno do Barry Allen. Então já dá pra fazer a trinca toda aí. O pessoal também do Podcast Brasil 360 lá, o podcast sobre Xbox 360, eles falaram das expectativas de games aí pra 2012 e citaram a gente. E aquele que tem melhor nome de podcast da podosfera, o Thundercast 3, que falou sobre web séries, também citaram a gente. Então, Thunder, valeu mesmo, galera. A gente também não foi só mencionado em podcasts, fomos mencionados no Mundo HQ, pela entrevista com o Sidney Guzman, e no Universo HQ. Saiu uma nota lá falando sobre participação do Sidney Guzman no nosso podcast. Valeu mesmo, galera, Samira e todo o pessoal do Universo HQ. Brigadão. Vamos então agora pra leitura de e-mails? Vamos começar com a prata da casa, né? Douglas Puglia, nosso colega da quadrinho, mandou um e-mail muito bom, dizendo que em termos informativos nós estamos nos superando a cada podcast. Obrigado, a gente pesquisa bastante na Wikipedia pra isso. E tá só, ele tá dando uma sugestão aqui bem legal até. Quando for um convidado mais conhecido, assim como é o caso do Sidão, que a gente anunciasse com antecedência a entrevista, pra que os fãs e os ouvintes pudessem mandar perguntas, porque ele disse que nesse do Sidão, ele ficou na cabeça dele pensando em várias perguntas que ele queria perguntar e não conseguiu. Douglas, a gente vai estudar isso aí, vai ver se é viável, vai falar com os convidados. É que às vezes surge oportunidade e a gente já grava com o cara no horário que ele tem. O caso do Sidão foi assim também. Às vezes não dá nem tempo de anunciar, mas valeu, valeu a dica. E ele faz um PS aqui. Diz que em dado momento o Sidão disse que o papel do editor de quadrinhos é sobre a necessidade, inclusive, de olhar proporções, o desenho, a virada de página, como é que tá. E aí ele faz a pergunta que não quer calar, né? Durma com um barulho desse. Quem é o editor do Hobby Life? Hobby Life não precisa dessas coisas, cara. O cara tá acima desse negócio. O mestre Laurentino prescinde disso. A gente teve também um e-mail do Cláudio Andrade, lá do Vida Beta. Tive a oportunidade de gravar com ele outro dia também. Um grande abraço pra ele. E ele fala que ouviu também, né, o nosso episódio 14 com o Sidney Guzman e tal, e que ficou impressionado com o gabarito do convidado, né? O Sidão é a própria história, assim, dos quadrinhos, assim, no Brasil, de quando os quadrinhos começaram a aparecer mesmo, assim, quadrinho de americano. Então é fora de série mesmo, né? E que ele vai procurar saber mais aí sobre ele, e dando parabéns aí pro Crest. Obrigado aí. Eu não falo que o Sidão é histórico, que ele não gosta. Ele acha que chamando ele de velho, eu testemunhei isso aí. E se alguém quiser também mandar um e-mail pra gente, o e-mail é quadrincast@quadrinho.com.br. Estamos aguardando. Além dos e-mails, tem comentários lá na nossa página, né? quadrincast.com.br. Os comentários. Muitos. A gente teve que realmente selecionar alguns aqui, porque não iam caber todos, né? Inclusive tem comentários surgindo de outros podcasts antigos. Gente, a gente tenta ler todos, mas realmente não tem espaço pra ler o de todo mundo. Mas a gente teve aqui o comentário do M. Sagar, falando que é um excelente quadrincast, que tá melhor a cada episódio. A gente agradece esse reconhecimento, M. Sagar. A gente tá tentando fazer sempre cada podcast um pouco melhor do que o anterior. Então, quer dizer, a gente já tá no 14, imagina a nossa evolução, né? Desde os primeiros. Valeu mesmo pelo reconhecimento aí. Ele diz que, apesar de saber quem era o Sidney Guzman, ele diz que não conhecia a história dele, né? Ouviu o podcast duas vezes seguidas e achou que é uma motivação pra todos aqueles que querem trabalhar com quadrinhos. Pô, isso é gratificante pra caramba, né? A gente escutar isso, ver que, pô, a pessoa escutou ali duas vezes e que isso tá sendo um incentivo. O objetivo era realmente esse. Ele tá aqui falando sobre o espaço, né, aberto pelo Universo HQ, o trabalho do Maurício de Souza, que fez parte aí da vida profissional do Sidney. Ele dá os parabéns ao Sidney e a gente também, pelo excelente trabalho que a gente fez nesse podcast. Nós ficamos muito orgulhosos. Brigadão mesmo, MSH. O Eduardo Damasceno, do site Quadrinhos Rasos, recomendadíssimo pela quadrinha, também comentou. Ele disse que é sempre bom ouvir o Sidão falando, nos dá o parabéns pelo podcast e diz que foi um prazer nos ouvir e agradece. Valeu mesmo. Quem agradece somos nós. Aliás, muito legal ver nos comentários e na repercussão do Twitter que a nossa audiência tá muito qualificada, hein? Muita gente legal, muita gente aí da internet, dos podcasts, dos sites especializados aí comentando. Legal, ficamos felizes. O Bruno Gunter, do Pod Trash, podcast sobre filme de terror B, pelo que eu entendi, começa a frase de um jeito peculiar. Horror eterno à toa. Ele abre assim os comentários dele. Horror eterno pra você também, pra sua família, sua mãe também. Que foi excelente o papo com o Guzmão, achou muito bom mesmo e nos dá o parabéns. Obrigado, só podemos agradecer. Bom, a gente teve também comentários do Mauro de Tarso. Ele falou que ele não gosta de mangá, até gosta de Akira e tal, mas que Lobo Solitário é a série preferida entre todos os quadrinhos que ele já leu. Falou que o podcast foi animal, a entrevista foi incrível e que já tá no iTunes dele. E o Leonardo Maciel no nabundanada.com legal, e falou que não conhecia o podcast, mas que a gente tá de parabéns e que foi excelente e inspirador esse papo com o Sidney. Continuem crescendo. E o Mauro lembrou bem, né? Estamos no iTunes, gurizada. Não tem desculpa pra não ouvir. É só clicar lá, download, grátis. Depois a gente tem um comentário que eu só poderia dizer assim, simplesmente que é um comentário filho da puta do Léo Perrone, na verdade. Ele diz que a decepção de saber que não vai sair um quadrinho novel da Tina não foi só do Florentino. É, Florentino. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o meu nome é Laurentino. Laurentino. O que o Léo Perrone... Era Laurentino. Só pra explicar o que o Léo Perrone aqui, ele extrapolou pra podosfera o conceito de piada interna. O Sandro Colecionador, ele falou que gostou tanto da entrevista que por causa disso comprou o primeiro exemplar dele do MSP mais 50. Aí, Sidney, tá vendo? Olha, tá me ajudando. E clicou no banner pra comprar, no banner da Saraiva? E aí, será que... Por favor, Sandro, diz pra gente se você clicou lá no banner da Saraiva da nossa página. Se não clicou, tudo bem. O importante é que comprou, né? Não baixou o pirata. É verdade, é isso aí. Bom, o Beto Nicásio também, que gostou muito da entrevista, que ela foi reveladora, olha só, e divertida, e que não é à toa que ele considera o Sidão um dos caras mais profissionais dos quadrinhos brasileiros. Bom, eu acho que isso é consenso, né? Se tem uma coisa que a gente associa a profissionalismo em quadrinhos, eu acho que o Sidão é lembrado, né? E a gente tem o comentário dele, nosso ilustre convidado Sidney Guzman, agradecendo ao Beto, do comentário anterior, pelas palavras, dizendo que ficou realmente feliz que os leitores estejam gostando do papo, porque o papo com a moçada do Quadrincast, foi muito divertido. Ele disse que ele fala demais. Sidão, não é você que fala demais, é a gente que tá muito ávido por te escutar, e é verdade. É verdade, o cara conseguiu me deixar quieto, cara. Isso é uma das coisas mais difíceis do mundo, cara. A gente agradece. Primeiramente, eu já falei isso antes, mas muito ao Sidney, né? Cara que, pô, veio aqui dar uma aula não só de quadrinhos, mas também pra falar sobre profissionalismo, jornalismo, etc. Coisa que falta em vários outros aspectos, né, do jornalismo em tudo, ele traz pros quadrinhos, então acho isso muito legal da parte dele. Agradecer que o cara retweetou, o cara ajudou a gente a divulgar pra caramba, valeu mesmo. Se interessou, perguntou como é que tava a audiência. Pois é, né, é outro nível mesmo, realmente a gente agradece muito. Cara, é um cara que dá gosto de seguir no Twitter, de acompanhar tudo que ele fala, escreve, eu já vi ele falar pessoalmente, é muito legal. E a gente não pode esquecer também de toda aquela galera que gostou e aí retweetou, divulgou no Twitter, postou lá no Facebook. Então, cara, realmente a gente agradece a todos esses 300 ou mais de 300 aí da Tropa Quadrinho. E agora para o alto e avante, né? Não, para o alto e avante não. Agora é hora de... acelerar. De acelerar, exatamente. Vamos acelerar, mas sem fazer pacto com o demônio, hein? Let's ride. Já que a gente vai falar do Motoqueiro Fantasma, a gente, antes de começar a falar da história do Motoqueiro Fantasma, a gente não pode deixar de falar dessa polêmica que surgiu aí na internet nos últimos dias. Pra quem não sabe, o criador, ou entre aspas, criador entre aspas, que é o que a Marvel diz, né? O Roy Thomas era o editor e diz que ele não foi criador de nada, né? O Gary Friedrich, ele passou o tempo como vários criadores de personagens, etc. Ele tem ido nas convenções e tal, tem distribuído desenhos de outras pessoas e ele assina lá, cobra pela assinatura, sei lá, como autor do Motoqueiro Fantasma. E esse cara resolveu processar a Marvel por conta da criação do Motoqueiro Fantasma, querendo pegar uns milhõezinhos aí do que a Marvel lucrou com o filme. Pois é, só que o tiro saiu pela culatra, ele perdeu o processo que ele tentou contra a Marvel e, pra piorar a situação do cara, a Marvel passou a processar ele por todo esse material que ele vinha distribuindo aí pra poder... Commissions, né, que ele fazia. Ele fazia nas convenções e tal, os sketches e tudo. E a grande preocupação da indústria é: será que isso vai ser prática comum? Será que agora nenhum criador mais vai poder desenhar um personagem lá, ganhar uma graninha? Eu, por exemplo, comprei dois pôsteres excelentes, muito bonitos aqui, de personagens que eu gosto muito, do Ed Barrows, quando eu fui numa convenção em que ele estava presente. E existe uma dúvida agora da indústria se isso vai poder continuar sendo. O que vocês acharam aí dessa polêmica toda? Vocês acham que é isso mesmo, que vai acabar? O que é? Olha, eu confesso que eu não li assim muito detalhadamente para saber os motivos do processo. A princípio, quando eu li as notícias, eu encarei que fosse uma coisa meio parecida com o que a família do Seeger e do Shuster tinha feito e tal, né? Contra DC, sobre os direitos e tal, né? Aí aquela coisa, né? Tem a sua razão? Tem. Os contratos que a Marvel e a DC faziam antigamente com os autores eram prejudiciais? Eram também. Só que aí entra a questão seguinte: como é que você consegue ganhar? E aí tá o Vitor aí, né, pra falar nosso melhor advogado. Do que eu nisso. Nosso advogado. Como é que você consegue enfrentar uma empresa que, do tamanho da DC Comics, que por trás tem um conglomerado do tamanho da Warner? Como é que você enfrenta esses caras e ganha? Já é praticamente impossível. As leis americanas são diferentes e tal. Então, assim... Na real, não é tão simples, né? O processo do Friedrich, ele é um pouco diferente da família do Sieg e do Schuster. Por quê? No Sieg e do Schuster, o que se discutia? É mais antigo que se discutia. Afinal, Sieg e o Schuster criaram um super-homem e venderam uma história ou venderam um personagem? Aí se acabou se entendendo, até hoje se discute, né? Mas a DC entende que ele vendeu o personagem, aí todos os direitos conexos ao personagem. Mas no Motoqueiro era mais claro que tinha... O Motoqueiro, na verdade, tem um... Segundo foi noticiado, né? O Friedrich, no passado, fez duas vezes um acordo cedendo os direitos da criação do Motoqueiro para a Marvel. Então ele teria feito esse acordo no passado. Ele foi pago por isso, né? E foi pago por isso. O que que acontece? No passado, você não previa que os quadrinhos iam se tornar multimeios, né? Que você ia vender gibi de várias formas. Quando sair, ninguém iria imaginar que um dia alguém ia fazer um filme do Motoqueiro Fantasma. Pô, brincadeira, né? Realmente, é. Né? Só o Nicolas isso, Cage, isso, né? Isso, na verdade, acontece... Isso acontece com muitas franquias clássicas que você tem em Hollywood, nos Estados Unidos hoje. Os Simpsons foi assim também, né? Quando começou a lançar os DVDs, o elenco original brigou pelos direitos. Vários, na verdade, várias séries de televisão são assim. Então, quando saiu o filme do Nicolas Cage em 2007, o Friedrich processou: não, só um pouquinho. Estão ganhando dinheiro com a minha criação fora dos direitos que eu cedi. Ou seja, os direitos pros quadrinhos, não pro filme, merchandise, brinquedo. Ele processou a Hasbro, a Columbia Pictures, junto com a Marvel, né? Só que eu acho que aí tem um detalhe a mais nessa coisa de ceder direitos à minha criação, porque o Roy Thomas, que era o editor na época, ele fala que eles contrataram um cara pra criar um personagem. Isso, aí tem um sistema nos Estados Unidos de que eles chamam de work for hire, trabalho por encomenda, de aluguel, onde você é contratado pra criar personagens e histórias, e já que você é contratado pra isso, é evidente que esses personagens são da editora. Então, o que o Roy Thomas me parece que tá dizendo é isso: ó, era um regime de work for hire, foi contratado pra isso, fez o trabalho dele, não pode agora querer dizer que o trabalho dele é dele, não é da Marvel. Mas enfim, polêmicas à parte, o que aconteceu? O processo teve uma sentença agora, não tá claro pra mim se foi um acordo ou um acordo parcial e uma parte por sentença, onde o Friedrich perdeu. A justiça americana reconheceu que os direitos eram da Marvel e que o Friedrich não poderia continuar desenhando o personagem e vendendo sem remunerar a Marvel. O que ele pode continuar fazendo? Ele pode assinar mercadorias oficiais da Marvel e aí tentar capitalizar em cima disso, mas ele não pode mais produzir material com o personagem e vender, porque o personagem é da Marvel. Só pra lembrar, pessoal, que ninguém cobra pra assinar. O cara cobra pela figura do personagem lá. Pela obra, claro. O cara não cobra pra dar um autógrafo, né? E era isso que agora restou ao Friedrich, né? Cobrar pelo autógrafo. Na verdade, assim, no Brasil a lei é um pouco diferente, tá? No Brasil, via de regra, o dono da obra é o autor pode ceder os direitos sobre essa obra, mas normalmente ele cede sobre a obra específica, ele cede sobre o livro, ele cede sobre a história. Pra ceder os direitos sobre o personagem tem que estar expresso: cedo todos os direitos inerentes a criação ou o nome desse personagem. É muito do que vai no contrato. Hoje em dia, certamente, contratos de Marvel e DC são muito mais bem amarrados, muito mais bem elaborados, provavelmente não dão margem pra esse tipo de coisa. Provavelmente hoje em dia quem trabalha pra Marvel DC tá cedendo ali todos os direitos sobre os personagens que criar, sobre as histórias que criar, inclusive em outras mídias. Então não, a gente não deve ver esse problema no futuro. Qual que é o drama? Por que o pessoal tá preocupado? Bom, quer dizer que agora os artistas não podem produzir conteúdo fora da editora, personagens da editora e vender em cima disso. A rigor, se a gente for tomar esse precedente dos Estados Unidos, não. A rigor, não. O sistema americano, ele é um pouco diferente. Precedente judicial lá importa muito, né? Mas aí vem a opinião pessoal que eu tenho aqui, e eu sou, não entendo nada de direito. O que eu entendo disso é que, na verdade, pra mim, na prática, a Marvel, ela não vai processar todos os criadores que ficarem desenhando, sei lá o que, assinando produtos nas comics da vida. Até porque é interesse pra ela, tá divulgando ali o material dela de alguma forma. Agora... Senso que, nesse caso, é mais um recadinho da Marvel. Nossa, se nos processar, a resposta vai vir e vai vir forte. É, eu acho que é isso, é uma ameaça. Não começa, inventa moda, sabe? Acho que é mais um caso de bater pra não apanhar, tá? Eu acho que é por aí mesmo. É uma questão, além de ser uma ameaça, é uma pequena vingancinha. Vai, tá certo. Você quis, quis se aproveitar da gente e tal, então você vai ver. Pensando na justiça da coisa, não é legal, entendeu? Acho que não é uma coisa legal que a Marvel fez, assim. Até porque ele tá querendo ganhar algum dinheiro, porque ele também não deve ser muito bem de vida. O acordo foi por 17 mil dólares. 17 mil dólares não deve pagar nem os honorários do advogado da Marvel nesse caso, hein, Vitor? Muito provavelmente não, nem o do próprio Frederick. Né? É uma coisa assim, meio de pisar na formiguinha, sabe? Então, acho que talvez foi desnecessário. Ah, mostrou uma certa mesquinhez, entendeu? Eu tenho uma visão diferente, eu acho que eles estão certos. Não, pela lei eles estão certos, mas assim, a Marvel precisava ser criticada, assim, porque, assim, até onde eu vi, né, eu só, pô, precisava? Talvez, eu acho que não. Precisa, senão daqui a pouco tá todo mundo entrando aí, o cara que uma vez desenhou os Novos Guerreiros, quando fizerem o filme dos Novos Guerreiros, o cara vai querer. Eu espero que isso não... Ah, não, mas aí depende, é o que o Victor tava falando, né, é a questão do contrato. Os contratos hoje já são mais amarrados, naquela época não, né? E aí é aquela coisa, que o cara vai conseguir também arrancar? Não sei, é que eu tô falando, eu tô supondo, né? Não sei, eu acho que foi isso, eles quiseram usar de aviso, né? Foi assim, querer usar de aviso e usaram ele como um bode expiatório, assim. Detalhe interessante nessa história é que os fãs, né, estão se cotizando lá nos Estados Unidos pra conseguir a grana aí pra pagar a Marvel. Por isso é comum. Geralmente, quando algum artista tá com alguma dificuldade, assim, os fãs dão uma força. É, né? Não, só faz campanha. Até, então, aí é que tá. É justamente esse tipo de publicidade negativa, né? De imagem negativa que a Marvel acabou gerando. Até eu vi algumas fotos, não sei se isso é verdade ou não, de alguns atores, né? Com cartaz, né? Real men don't buy Marvel, né? Homens de verdade não compram Marvel, né? Então, assim, por quê? Porque... acharam que não foi legal. Fazendo papel do advogado do diabo. Não dá pra admitir que cada vez que você lança um produto novo, vem alguém lá querer tirar uma beira, sabe? Assim você quebra a indústria. Daqui a pouco eu não faço mais filme, porque eu vou fazer um filme, vai aparecer um criador lá querendo tirar. Claro, a gente sabe que... Porque mesmo que o cara os caras têm mais dinheiro que isso. Porque mesmo que o cara não ganhe, você já gastou dinheiro com advogado, você já gastou... Isso aí é areia no deserto. Não, então, porque é o que eu... Tu gera, sabe? De ter um cara te processando. Aí eu lanço um produto e vem um cara me processar. O que eu quero dizer é assim: a primeira parte do processo que a Marvel ganhou, né, que ele não tinha o direito de exigir compensação financeira pelo filme e tal, se foi provado que ele fez um acordo lá atrás, eu acho que ele tá errado em querer ter entrado com o processo. Nesse ponto eu acho que o Friedrich tá errado. Vai dar uma de malandro. Se foi exatamente isso, né? Tô falando sem saber, mas pelo que o Victor tá falando foi isso. Então... Pelo que eu li, né? Exatamente. Na internet, que se tá na internet deve ser verdade. Se tá na internet é verdade, Victor, pelo amor de Deus. A gente acaba com o podcast agora, se não for verdade. Então, por exemplo, essa primeira parte, eu acho que que isso foi exatamente assim, a Marvel tem toda a razão. Só que aí eu acho que ela devia ter parado por aí, porque assim, por $17 mil, as pessoas vão olhar e pensar, puta, a Marvel tá querendo comprar 17 mil dólares. É o tapa de luva. É o tapa de luva. Assim, a gente entende, só que pode ter muita gente que acaba não entendendo, que às vezes não leu tudo, não se informou, e isso na internet quase não acontece, né? Vamos combinar. Capitalista nesse caso, eu diria, ó, tá certíssima a Marvel, cara, tinha nada que ter se inventado lá de processar eles por uma coisa que não tinha direito, e agora tem que mandar um aviso sim pra não ter esse problema aí que o Vitor falou, de toda hora alguém tá processando por algum motivo. Não, o cara lançou uma lancheira, pô, não, tem que ter essa lancheira aí. Se a Marvel quisesse ser filho da puta, ela tinha entrado com uma ação de indenização pelo desgaste da imagem. Putz, imagina! Não vai dando ideia também, né, Vitor? Vai dando ideia que daqui a pouco a Marvel te contrata. É por isso que ele tá fazendo a propaganda aqui, rapaz. Mas eu deixo pro bebê. Não, acho que a gente já falou já agora bastante sobre problemas jurídicos e tal, mas o que interessa mesmo é o personagem, o que interessa é a história, o que interessa são pactos com demônio e motos flamejantes. Então, vamos agora escutar sobre a história do Motoqueiro Fantasma. A gente, essa semana, vai falar sobre Motoqueiro Fantasma. Ainda em ritmo de carnaval, né? A gente fala sobre um personagem que, na verdade, começou lá em 67, quando ele nem usava motoca, não é isso? É, o primeiro motoqueiro não tinha moto, andar de cavalo, né? É, mas aí vamos explicar pro pessoal que, na verdade, a tradução brasileira criou essa bizarrice aí, né? Porque, na verdade, é o Ghost Rider, né? E Rider pode ser qualquer coisa. Lotando qualquer coisa. Desde um cavalo até caminhão, né? E o primeiro era um cowboy que usava uma roupa branca, fluorescente. O nome dele é Carter Slade. Só me responde uma coisa, como é que ele arrumou uma roupa branca, fluorescente no Velho Oeste? Veio do espaço, foi um meteoro que caiu, né, e um pajé lá de onde... É sério, não, deixa eu explicar. Ele era um cowboy que tinha se ferido lá, não lembro agora como. Tava à beira da morte, um pajé de uma tribo lá pegou ele pra salvar. Aí o cara teve uma visão de que ele tinha que pegar uma substância lá que tinha caído na Terra, ou seja, uma substância alienígena, que ia dar características lá à roupa que ele fizesse pro cara, não só de curar o cara, como de fazer o cara brilhar à noite e tal, uma coisa meio traveco, né? E o engraçado é que ele sempre usava a mesma técnica, que é assim, ou ele virava o manto ao contrário, na parte de baixo, e ficava só a cabeça dele aparecendo, brilhando, ou ele fazia o contrário, tampava a cabeça, e aí ficava um corpo sem cabeça andando. Ficava só o resto brilhando. Peraí, se o cara era invisível? O cara tampava a cabeça, quer dizer que ele ficava sem enxergar. Aí, imagina, isso é o que a gente acha. O corpo sem cabeça. Mas o manto era invisível, ele enxergava pelo manto. É, eu acho que pode ser isso, ele enxergava pelo manto. Se o manto deixava ele invisível, por que não se tapava inteiro? Não era muito mais eficiente? É, mas aí ele não ia assustar ninguém, né? Ele poderia ser mais sorrateiro, mas não assustava ninguém. E ele queria ser conhecido como Ghost Rider, né? Como um fantasma lá. Ah, ele queria ser conhecido? É, ele acabou se tornando, né? Tipo um fantasma. Os inimigos achavam que ele era algo sobrenatural, né? Era um golpe de marketing. É, mais ou menos isso. Depois de um tempo, a Marvel resolveu trocar o nome dele pra Knight Rider. Aí os caras pegam um cara todo vestido de branco e trocam pra Knight Rider, que era um nome usado lá pela Ku Klux Klan, cara. Olha que ideia de gerir que os caras tiveram, foi mal. Você vê que bacana, né? A gente começa o podcast falando de um cara que o cara era a Ku Klux Klan, velho. E assim, a gente nem falou da hora que o cara faz o pacto com o capeta, observa. Não, é o próximo. É bom avisar que se você for muito religioso, é bom não ouvir esse quadrincast, porque é do tema esse quadrincast hoje, hein? Depois de Knight Rider, eles trocaram rapidamente o nome, né, pra não criar polêmica, e passaram pra Phantom Rider. E aqui no Brasil continua o mesmo problema a tradução, né? Acho que não praticamente saiu nada disso no Brasil, né? Se alguém tiver curiosidade de ver, eu lembro, assim, de cabeça, que tem uma saga dos Vingadores que o Gavião Arqueiro, através do Kang lá, acaba indo parar no Velho Oeste e ele encontra o Phantom Rider lá. Se não me engano, foi na saga da Coroa da Serpente. Saiu num Marvel Saga antigo, procurar no sebo. Saiu antes num formatinho do Capitão América. Mas é imaginação minha ou já chamaram ele de Cavaleiro Fantasma? É, Cavaleiro Fantasma. Ah, eu acho que aqui no Brasil devem ter chamado de cara ele de Cavaleiro Fantasma, né? Uma curiosidade também atual é que o neto desse cara, desse Carter Slade, ele faz parte daqueles guerreiros secretos aí do Nick Fury. Eu acho que é o das correntes, eu acho que não tem um cara das correntes, eu não sei o nome de guerreiro secreto. É o Hellfire. Não, mas só um pouquinho. O Carter Slade não é do Velho Oeste, cara. Eu tô falando de 9, quer dizer que o neto do cara tá no século 21, recém. Não seria o tataraneto dele? Olha, a informação que eu tenho é que é o neto, cara. Cara, a Marvel não sabe contar gerações, cara, da música. Esse foi o primeiro. E aí a gente vai falar agora do mais conhecido deles, que é o Johnny Blaze, que é até o Ghost Rider dos cinemas, né? Interpretado aí pelo Nicolas Cage, a gente vai falar mais um pouco depois. A origem dele, o Léo falou aí que é a pior origem de todos os tempos dos quadrinhos. Então deixa eu falar. Olha a ideia do cara. O Johnny Blaze, o pai dele tinha morrido, né? O tal do Tom Blaze. Esqueça um filme, tá? A história dos quadrinhos é um pouco diferente. Ele tinha morrido e daí ele é meio que adotado pela família dos Simpsons, que não... Não são aqueles. Sim, são só pior. É o filme do Homer. Eu fiz aquela brincadeira do cara fazer o pacto com o diabo pra salvar o sogro, mas não era só sogro, né? Era pai adotivo também. Então. Quer dizer que o cara pegava a irmã adotiva. É, a irmã adotiva. Era ele, era apaixonado pela irmã adotiva. Que barba, gente. Tá cada vez pior, hein? É, essa não era uma família muito normal, não. O que acontece é que assim, ele tava um dia fazendo as acrobacias dele, o pai dele já era do circo, já fazia aquelas acrobacias. Essa família que adotou ele também, todo mundo, na verdade o pai lá, o restante da família também participava do circo, né, fazendo essas acrobacias com moto. Ele tava um dia fazendo essas acrobacias até que ocorreu um acidente e ele, por acidente, acabou matando a mãe adotiva. Numa cena completamente ridícula. Tipo, a moto sofreu um acidente, vai explodir, a mulher chega perto e morre. Não sei o que ela queria chegando perto da moto naquele instante, né, até porque nem ele tava perto da moto, né. Ah, não, eu não sei se ela não foi pra tentar salvar ele, achou que ele tava em perigo e tal, uma coisa assim. Ele tava distante da moto, né? É. Ele tinha caído da moto e a moto tava indo na direção de uma árvore lá, sei lá. Deve ter ido tirar o adesivo do tanque de gasolina, cara. Ela devia gostar de alguma coisa da moto. Pois é. A moto era personalizada, devia valer muito, sei lá. É, tinha até um santinho ali, uma fita do Nosso Senhor do Bonfim que ela queria de volta. E aí acontece uma coisa, só pra colocar mais drama aí na origem do cara, é que ela, no leito de morte, ela chama o Johnny Blaze e fala pra ele nunca mais fazer acrobacia nenhuma, parar com esse negócio, né? Largar as motos de vez. Ela percebeu que esse negócio era meio perigoso. É, no leito de morte ela mandou que se que é? Eu acho que isso é meio perigoso. Peraí. Ela não foi atropelada, a moto explodiu, porque ela foi em cima. E o que tem a ver o cara fazer acrobacia? Mas beleza, vambora. Ela pede pro cara nunca mais fazer isso. Só que ela pede isso no leito de morte, falando baixinho só pra ele, o restante da família toda. No mesmo quarto e ninguém ouviu ela falar isso pro cara. E ele, por sua vez, também não conta pra ninguém. Simplesmente diz que vai parar com as acrobacias. E aí, a tal da Roxane, que vai ser retratada na história. Toda vez que eu li, eu lembrava do Sting, não tem jeito. Daí, essa mulher que é tida como a mais pura, uma figura inocente e tal, começa a falar pro Johnny que, você é um covarde. Você ela é uma escrota, cara. Ela é escrota total, né? Ela é pura e inocente, começa a chamar o cara de covarde. Porque ele não quer mais competir, não quer mais participar. Seu perdedor, inocente. Ela fala. Eu posso ela ser pura e inocente, mas eu só saio com um cara que faz acrobacia. É isso aí. Eu sou uma Maria Motoca. Ela só, assim, dá mole pra ele, começa a ficar com ele depois que ela vê que, na verdade, ele fazia as acrobacias dele sem ninguém ver lá, as escondidas. Porque ela queria, na verdade, um dublê de motos, né, cara? O que acontece? Ele descobre que esse pai adotivo dele tá com câncer. E aí, como qualquer pessoa normal faz, ao caso sabendo de uma coisa como essa, ele vai e faz um pacto com o diabo pra poder salvar o pai dele, né? Isso é muito corriqueiro. Pois é. Daí ele faz o pacto com o diabo lá e o diabo, pasmem, acaba enganando o Johnny Blaze. Ah, não brinca, sério? O diabo fez isso, velho? É, cara, como é que você poderia esperar isso, né? Nos dias de hoje, você não consegue nem confiar mais no diabo, né, cara? Não existe honra no inferno, né, cara? É, pois é. Daí ele cura, sim, o pai adotivo lá do Johnny Blaze, que não era o Homer, era o Crash Simpson, mas ele acaba morrendo em seguida de estar curado, fazendo uma das acrobacias dele, né? Aí vem o diabo. Não, peraí, eu cumpri minha parte no acordo. Se ele morreu depois, a culpa não é minha. Ele pá, papo, ó, se você não leu as letras miúdas e tal. Só que aí vem uma parada que eu não entendo. Ele vem pra pegar a alma do Johnny. Como se, porra, sei lá, esperava um tempo mais que o Johnny acabar fazendo merda e a alma dele ia pra ele mesmo. Não precisava ser esse trabalho todo. Mas não tem que esperar a pessoa morrer, cara. Não é, cara, que o último cara que vendeu a alma ao diabo chamava John Constantine, né? Então, o que aconteceu? Aí o diabo já ficou meio ligado, né? Já ficou ligeiro. Aí ele aparece pra pegar o Johnny Blaze e aí a Roxane, na primeira origem, na origem que foi contada ainda lá no Marvel Spotlight, quando o Motoqueiro Fantástico ainda nem tinha revista própria lá nos Estados Unidos, ela entra no momento em que o diabo tá pra pegar a alma do Johnny Blaze e aí diz que o amor dela pelo Johnny Blaze, que só surgiu depois de ela saber que ele ia continuar fazendo as acrobacias, né, faria com que ele não pudesse tocar na alma do Johnny Blaze. E aí o diabo vai falar, não posso então levar aqui meu prêmio não no contrato, então esse cara vai virar uma caveira flamejante aí à noite. Ele tem uma sequência de histórias aí com Johnny Blaze e tal. O motoqueiro, eu acho que ele tem um problema sério, que assim, ele não teve nenhum grande escritor, né? Ele foi criado lá pelo Gary Friedrich com um apadrinhamento do Roy Thomas, né? E não teve nenhum grande escritor, não teve nenhuma assim, até recentemente até tem tido bons escritores nele, mas nunca teve ninguém assim pra que chamasse atenção pra um arco específico. Cara, vamos dizer assim. Também vamos combinar. Tem nada memorável do motoqueiro. Vamos combinar também, né, cara? Motoqueiro Fantasma, acho que o personagem a gente tem um fator massa velho no nível extremo, né? Porque, pô, o cara é motoqueiro, cheio de espeto, fez pacto com o capeta e é uma caveira de fogo, cara. Tu olha pra ele e fala, meu, não precisa nem escrever, cara. Olha o visual do cara. É um dos melhores dos quadrinhos. É icônico, assim, tipo, é uns poucos super-heróis que você, sei lá, pode usar na capa de um caderno que ninguém vai te zoar, né? Acho que o primeiro personagem, quando o moleque começa a crescer, não, que agora eu quero só o malvadão. Aí bota lá o Wolverine ou o Motoqueiro Fantasma, né? Mas essa primeira fase aí que começou em 73 e foi até 83 mais ou menos, né? Teve algumas coisas interessantes nesse período, né? Nesses 10 anos teve algumas coisas que foram interessantes. Uma delas é a participação dele no grupo, cara, esse grupo, eu não sei como é que isso funcionou, né? Até não funcionou porque durou pouco tempo, né? Mas eram os campeões. Vocês lembram qual era a formação dos campeões, cara? Pô, a formação dos campeões era, com perdão do trocadilho, o campeão. Lembra? O Anjo, o Homem de Gelo, Hércules, Viúva Negra e Motoqueiro Fantasma. Eu acho que o grupo mais sem noção que eu já vi. O cara jogou pra cima, assim, os personagens Marvel, o que caiu por perto, ele recolheu e falou, é esse. O cara foi lá, chegou no editor, perguntou, o que tá disponível aí pra escrever uma revista? Vamos fazer um supergrupo? Vamos. O que sobrou aí? Ah, tem esse aqui. Quem é que não tá no Vingador? Eram os campeões de Los Angeles, né? Eles ficavam na Costa Oeste, né? Ah, essa galera toda, né? Um motoqueiro ficava na Costa Oeste, a base dele era por ali, né, em Los Angeles. Importante dizer que depois de um tempo a Roxane deu um chute na bunda dele, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Dar o pé na bunda foi a melhor coisa que ela fez na vida dele, cara. Ela dá um pé na bunda dele porque num determinado ponto lá nas histórias, né? Porque eles estão sempre sendo perseguidos, sempre o Satã tá sempre atrás deles lá, tentando quebrar a proteção que ela dá a ele lá e tal, né? Aí o Satã acaba enganando ela, veja só. Olha, né? Só, vê como ele mente, cara, pra ódio. Ela. Peraí. A segunda vez menciona que o diabo mente pra alguém, engana alguém. Cara, isso já virou uma baderna já. Ele conta uma história lá pra ela, o motoqueiro tá todo ferrado, e conta que o pai dela tá em seu poder e tal, né, a alma do pai dela, e ela só poderia salvar a alma do pai se ela tirasse a proteção que ela dava ao Johnny Blaze. E aí ela faz. Só que era mentira. Satã, o pai dela tava no céu e tal. E aí, muito abalada com essa história, né, ela resolve ir embora. O cara era satanista e foi pro céu, velho. Não, quem era satanista no circo eram outros caras. É, não era ele. A Roxane, um dia lá, ela viu que o Johnny Blaze tinha se enfiado com esses caras aí, que tava aprendendo ocultismo, não sei o quê, e ela começou a estudar formas de protegê-lo. Por isso que na hora que Satã vai atrás dele lá, reclamar a alma dele, ela tem algum conhecimento que ela estudou antes pra poder proteger, entendeu? Isso daí que o Ricardo tá falando já é um retcon. Quem contou a história dessa forma foi o Roger Stern, quando ele assumiu o título já quase no final da série, né? E aí ele recontou a história, porque na original mesmo, a Roxane chega e simplesmente diz que, não, eu amo ele, você não vai conseguir tocar nele. Então, porra, assim salvava todo mundo. É meio bobo, né? Ele deu uma arrumada, né? Eu sei que nessa brincadeira de retcon, até o diabo sumiu, né? Virou Mephisto. Mephisto, é. Nessa época do Roger Stern, quando eles recontaram, eles fizeram questão de dizer que não era o diabo, era Mephisto. Porque a Marvel devia estar naquele momento politicamente correto, mas não podia falar Satã, não podia falar diabo. Eles resolveram dar uma aliviada nessa parte e transformar o Satã lá no Mephisto. Ajudou bastante, né, cara? Mudou muita coisa. Mas a gente não vai falar da principal participação especial nessa série pra salvar a série, né? Ah, sim, Jesus aparece. Na verdade, logo depois que a Roxane tira a proteção dela, é que Jesus aparece e diz que o demônio não pode tocar no Johnny Blaze ainda assim, porque o Johnny Blaze tava fazendo as coisas certas, era honrado e tal, etc. Jesus aparece, cara. O motoqueiro fantasma tá fazendo as coisas certas. Peraí, me explica. O cara faz um pacto com o capeta e vem Jesus defender ele, velho. É, vem defender. Cara, você tá vendo? Cara, que é esse cara? Ele era o novo Messias. Quem é esse cara, velho? Porque veio o diabo pessoalmente buscar uma dele. Aí vem Jesus defender ele, cara. Uma outra coisa, assim, interessante é que no início ele se transformava no motoqueiro fantasma só à noite, né? Porque aquele negócio meio lobisomem e tal. E aí, meio Hulk, tempo, né? É, o Hulk no início também era assim. Só que aí, com o tempo, aquilo, não dá pra ficar descrevendo história só usando esse conceito e tal. Aí ele já começa a se transformar quando ficasse com raiva, meio que nem o Hulk. Mas o Johnny Blaze, ele chegou ao ponto que o que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Ele ia se transformar quando quisesse, foda-se. No final dessa primeira série aí do Johnny Blaze, o J.M. DeMichelis lá, o cara que foi responsável até pela liguinha, né? Ele vem pra tentar arrumar um pouquinho a bagunça que tinha ficado, né? Não, ele cria, bagunça ainda mais. Ele diz que, na verdade, o Botequeiro Fantasma eram duas personalidades. Uma era o Johnny Blaze e a outra era um demônio que dividia o corpo com o Blaze, que era o Zaratos. Que era um demônio que um tempo tava tocando o zaralho lá no passado e queria tomar o lugar de Mephisto. Daí o Mephisto consegue derrotar ele e prende ele em corpos humanos ao longo da história, né? E o Johnny Blaze acabou sendo sorteado pra ser um dos que dividiria um corpo com os Zaratos. Quer dizer que o Zaralho possuía ele? Não, os Zaratos. Tinha um Zaralho dentro dele, é isso? É, isso aí. Tem muita gente assim hoje em dia. De qualquer forma, tinha um cara possuindo o Johnny Blaze. É, verdade. Cara, tô falando, cara, fazer pacto com o capeta não é bom. Olha o que acontece com a vida da pessoa, velho. O cara virou um super-herói, mas ele é possuído por outra pessoa. Cara, ele é mau e mau um super-herói, né, cara? Não, várias vezes na série os caras falam, ah, você é um super-herói e tal. E ele fala, meu, você acha que com a minha cara eu sou um super-herói? Eu nem uso colante colorido, você acha que eu sou um super-herói? Pô. E aí vai uma pergunta pra se alguém aí que estiver ouvindo o Quadrincast sabe o que aconteceu na redação da Abril na época e tal. Por que que aqui no Brasil o uniforme do motoqueiro fantasma lá do Johnny Blaze, ele saiu com as cores verde, né? A roupa era verde, a caveira era vermelha, né? Com luva branca, sendo que nos Estados Unidos era azul e a caveira era uma caveira branca, normal mesmo. É, não, isso aí foi uma coisa que eu não entendia também. Tinha história que ele tava com a roupa azul, a caveira branca, tal, normal. E aí a outra era verde com a caveira vermelha, né? Isso aí é de que época? Anos 80. Ah, cara, isso era comum, o que tinha de personagem com cor trocada naquela época. O fantasma no Brasil sempre foi vermelho, era roxo. É, era muito caro. Mas aí tem um motivo. Mas o motivo provavelmente deve ser o mesmo, cara. Não pode ser, cara, porque assim, uma coisa você não... Ah, não, tem que fazer uma mistura de cores aqui pra criar o roxo, o vermelho eu já tenho, beleza. Você já parou? Agora, você já a caveira era branca, cara. Não precisava fazer. Mas você já parou pra pensar que, sei lá, o cara achou, pô, ia ser mais legal desse tipo, meu filho gosta mais dessa cor. Ah, sim, é, pode ter. Olha, cara, não seria inédito na história editorial dos quadrinhos no Brasil. Se alguém que estiver ouvindo o Quadrincast sabe um pouco sobre essa história, manda aí pra gente ficar sabendo por quê. Ou se acha que sabe, manda também. Vai ser engraçado. JP. Dessa história dos Zaratos, do que o J.M. DeMichelis criou, ele criou também um outro personagem, que é o Centurius, que na verdade era o primeiro cara que fez o pacto lá com o diabo, olha só, o primeiro inteligente lá que resolveu fazer esse pacto pra poder derrotar justamente os Zaratos, porque era ele que tava detonando lá a tribo onde ele morava, sei lá o quê. Ah, que bacana, pra derrotar um demônio. Ele faz um pacto com outro, exatamente. E aí ele ficou conhecido como Centurius, o homem sem alma, porque aí ele dá a alma pro diabo, leva e pronto, ele continua vivendo, só que sem alma. E vira imortal. É, só que na hora... Que legal, no, né? Da primeira vez que ele aparece meio um style meio vampiro, sabe? Quando eu tava lendo a história e ele apareceu, eu falei, ué, um vampiro no meio da história? Do nada, assim? Mas aí depois eu vi que não, ele era só um cara sem alma que viveu pra sempre, só isso. Ele quer derrotar os Aratus e tal, e consegue, uma forma não muito bem explicada na história, separar o Johnny Blaze dos Aratus, e os dois ficam presos lutando pra sempre dentro de uma joia, uma coisa mística lá. Onde os dois quem? Os Aratus e os Centurions. Que viadagem, dentro de uma joia mística. E aí o Johnny Blaze tem um finalzinho feliz, porque aí ele se liberta e vai viver com o grande amor da vida dele, né? Aquela mulher pura e inocente que é. Aquela filha da puta da Roxanne. Exatamente. E aí termina a primeira série do motoqueiro, né? A série termina em 83 e lá nos anos 90, eu vou dizer pra vocês que, ó, falam muito, né, dos anos 90, história ruim e tal, não sei o quê, mas o Howard Mack, também que é outro adorado pelos fãs de quadrinho, né, mas, cara, o Ghost Rider dele, o Danny Cat, era legal, cara. As histórias eram boas, melhores do que as de Johnny Blaze. Ah, sim, isso é verdade. Eu gostava bastante, assim, e tem uma origem diferente, né, uma origem um pouquinho melhor. O Danny Cat, ele foi criado em 90, né, por isso até o jaquetão de couro, tinha um visual bem diferente do motoqueiro inicial. Que essas correntes, essa coisa que a gente vê hoje mais de motoqueiro, não tava presente no Johnny Blaze. Isso é do Danny Cat. Isso daí surgiu com o Danny Cat. O visual do Danny Cat, inclusive, não só as histórias eram melhores, como o visual era mais maneiro também. Tem uma outra coisa legal nessa fase, que mudou totalmente a ambientação da série, né? Antes ficava lá no deserto, no interior dos Estados Unidos, e veio tudo pra Nova York. Então foi toda uma mudança de ambientação também, na questão aí dos problemas que o motoqueiro fantasma enfrentava e tal, o tipo de vilão que ele enfrentava, já era um aspecto muito mais urbano, problemas das pessoas que viviam na cidade e tal. Então mudou completamente o foco da série, né? Ele enfrentava muito bandido também. Isso foi de uma fase da Marvel que os heróis urbanos estavam em alta, né? Ele se tornou realmente um personagem não só sobrenatural. Bacana, icônico do Danny Cat é a moto, né, cara? Acho que a moto é estilizada, né? Maneirizadora. Ele trocou a Harley dos Infernos por uma Kawasaki dos Infernos. A moto é maneira mesmo, assim, o fato de ter o pneu de fogo não tinha na versão antiga. Isso, a trilha, o negócio da moto subir na parede, fazer o cacete A4. Ele ficou mais overpower mesmo. Como é que ele ganhou esses poderes, né? Ele tava com a irmã visitando um cemitério à noite. Tá vendo por que aparece o capeta na vida dessas pessoas? O que os caras estão fazendo, velho? Não é que o capeta aparece, eles estão lá procurando. Pois é, né? Dentro desse cemitério, eles podiam achar uma porrada de coisas, mas o que eles acabaram vendo foi uma transação lá de capangas da máfia com ninjas. E eles acabam vendo, e aí os caras, ia lá, estão vendo a gente aqui e tal, vamos detonar todo mundo. E aí detonam a irmã dele, né? A irmã dele é ferida, nesse caso. Ele sai correndo, tentando se proteger, e encontra dentro desse cemitério uma moto estilizada lá e tal. Quando ele toca uma espécie de talismã que tava na moto, ele se transforma naquela figura. É a tampa do tanque de combustível, né? Ele tá com as mãos sujas de sangue, né? Que é o sangue da irmã, que tinha sido ferida e tal. Ele encosta lá na moto e aí se transforma no motoqueiro fantasma pela primeira vez aí. Ele saiu correndo, deixou a irmã lá. Pô, cara, na hora foi todo mundo correndo. Maluco, na boa, se tu vê uma transação de mafiosos com ninjas, velho, tu vai ficar pra ver o que tá acontecendo, velho. Uma coisa também interessante sobre isso é que essa história aí da origem, aqui no Brasil, ela começou a ser publicada pela Globo, na época que Abril continuava publicando os quadrinhos da Marvel, né, cara? A Globo lançou uma revista com alguns personagens. Marvel Force, exatamente, com os Novos Guerreiros e o Motoqueiro Fantasma. É isso aí. Só um restolho, né? No início era Novos Guerreiros, era Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma no início. Excalibur saiu nessa época. Então, era só, cara, só personagem restolho. Só que era totalmente fora da cronologia na época. Naquela época, Abril tinha um delay de mais ou menos 5 anos de publicação. Só que a Abril correu atrás disso, né, cara? Uhum. Porque devia ter alguma brecha lá que a Globo pegou, mas a Abril conseguiu correr atrás e conseguiu reaver os personagens, né? Até porque tinha, por exemplo, personagens ali que a Abril tinha direito. Por exemplo, os Vingadores apareciam nas histórias dos Novos Guerreiros. E, porra, a Globo saiu publicando, tipo, aparece, foda-se. Mas essas histórias aí depois foram republicadas pela Abril, né? Eu não sei como é que traduziram aqui no Brasil, como é que ficou o nome desse personagem, que foi um inimigo do Danny Cat durante muito tempo na série, que é o Deathwatch. Ó, achei uma fonte de respeito aqui que diz que Deathwatch no Brasil era Algoz. Algoz, isso. Ah, verdade, verdade. Um outro vilão que surgiu logo depois, né, dessa primeira história, foi o Blackout. E esse continuou vilão recorrente e aparece nas histórias até o último arco que publicaram o Motoqueiro Fantasma recentemente, ele aparece, né? Era o cara que tinha visual meio vampiro, e quando ele chegava em algum lugar, as luzes apagavam, até por conta disso o nome, né? O cara é meio esquisito. É, ele tinha um visual meio de índio, assim, meio xamã com... Não, com porra, vampiro. Aqui, ou era vampiro ou era xamã. Não, não, ele era um xamã vampiro, tô te falando. Ele tinha aquela trança de índio, usava um coletinho e tal. Aqueles dentes de vampiro. E esse foi o cara que matou a irmã do Danny Cat. Ela foi ferida nesse caso, foi pro hospital, ficou muito tempo lá no hospital, e o cara invadiu o hospital e matou ela. E isso daí ele já fez de ruindade já pra se vingar do Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma já tinha detonado ele anteriormente. Ele era capanga do Deathwatch, foi brigar com o motoqueiro detonou a cara dele, e ele era todo, sabe, meio Léo Spy, assim, minha face, não, eu acho que eu sou bonito, esse negócio não pode me machucar e tal, não sei o quê. Peraí. Meio metrosexual, sabe? O cara era índio, vampiro, xamã. Metrosexual e ainda ficava de mimimi, velho. Que isso? Ele ficou desfigurado, cara. Aquilo ali foi o final do mundo pra ele. Ele só falava disso. Matou a irmã do cara por causa disso. Porque o cara desfigurou ele, velho. E o cara nem bonito era, né? Que se for que nem o Léo Spy, ele tá fudido, né? Ele se achava, é por isso que eu tô dizendo. Parecia o Léo Spy. Foi nessa fase aí do Danny Cat que teve o olhar da penitência, né, do motoqueiro. Isso, então, isso era uma coisa que o Johnny Blaze não tinha. Que é uma coisa que durou, né, até hoje. É o melhor poder dele. Ele faz o cara rever todos os pecados dele lá. Ou seja, quanto pior o cara for, mais fodido ele vai ficar depois do olhar da penitência, né? O Motoqueiro Fantasma nessa época era meio pastor, né, cara? Que ele falava pecadores, que fulano tava pecando. Ele era um pastor um pouquinho mais enfático, né? Ele, desde a criação, ele tem um quê do espectro, né? Isso. Só que nessa fase, ele ficou menos... na fase do Johnny Blaze, era meio perseguição. O mote da série era o Satã atrás da alma do Johnny Blaze e ele sempre escapando de um jeito ou de outro. Desculpa pra andar de moto, né? Pode ser. E na fase do Danny Cat, não. Ele era muito mais um vigilante, vingador, né? Um cara que pune os criminosos, assim. Praticamente não tinha, pelo menos no começo da série, do inferno atrás dele. Ele tava meio livre, assim, né? Só que a gente percebia, isso é uma coisa que foi depois acontecendo, o Danny Cat acabou ficando, assim, ele tinha sempre um conflito, né? Ele queria a maior parte do tempo tá usando os poderes do motoqueiro e tal, renegando a família dele, namorada. Até o Blackout, quando mata a irmã dele, ele devia estar lá no hospital e não tava lá, ele tava atrás de criminosos. Ele fica se sentindo culpado pra caramba depois disso. Exatamente. Então muda, inclusive, esse foco da série aí. Nesse mesmo período surge quem? Aí é aquilo que a gente tá falando, que quem procura acha, cara. Tem gente que não sabe ficar com o rabo sentado em casa, né, cara? O Johnny Blaze, que já tava casado, tinha dois filhos, de repente o cara vê que surgiu um motoqueiro fantasma lá não sei onde, em Nova York, ele morando em Los Angeles, o cara não me pega a moto e vai lá perseguir o motoqueiro, cara. Pô, tava infringindo a marca do cara, velho. Piratinho do motoqueiro fantasma. O cara tava sem grana pra pagar advogado, ele foi lá resolver no braço. Na mão, velho. Levou uma 12 com ele lá pra poder... Negócio de pirataria do Pelos Pejores. Aí que tá, essa 12, eu acho que é a parte mais legal do Motoqueiro Fantasma. É, porque ele vai tentar matar... Ele acha que é o Zaratos, né? Que é, novamente, tá dominando outra pessoa. Zaralho. E ele queria detonar o cara, porque o cara ficou possuindo ele durante muito tempo, né? Raiva justificada, né? É ciúme, né, cara? É ciúme, né? Tá possuindo outro agora, que história é essa? E aí ele vai lá, tenta matar o Motoqueiro Fantasma e quando ele atira, acontece alguma coisa que o Motoqueiro Fantasma, obviamente, não é afetado pelo tiro, mas a arma dele vira... Eu lembro dessa cena. Ele tá tentando atirar. Dele vira o quê? O Motoqueiro Fantasma meio que tampa o cano com a mão e o fogo infernal dele começa a pegar na arma. E a arma meio que, tipo, é corrompida pelo poder do fogo infernal. O fogo infernal tinha uns negócios meio, né, morféticos. Aconteceu uns negócios meio... A arma, que era um instrumento de paz e harmonia, é meio morfético. Vira uma arma com fogo infernal. Vira uma arma de fogo infernal, cara. Quer dizer, tipo, não podia, ela não atirava, ela atirava fogo infernal. Era uma arma mística. E era a única arma que, curiosamente, poderia machucar o motoqueiro fantasma até então. Sim, tipo, não tem explicação nenhuma, né? Não, não, isso daí nunca foi explicado, cara. Quer dizer, depois vai ser na confusão que acontece depois na história. É, porque aí entra o fator Gavião Negro. Exatamente. Mas então, o Johnny Blaze começa a ser uma espécie de meio tutor, meio sidekick do Danny Cat, né? Danny Cat tem algum problema, liga pra ele, ou então chama ele pra ajudar em algum caso, alguma coisa assim. E eles de apoio, né, cara? Meu nome é Johnny e eu tô sem o motoqueiro fantasma há 12 anos. Me explica uma coisa, o cara vira sidekick do motoqueiro fantasma. O cara passou 80 edições tentando se livrar da maldição, quando se livra... É isso que não dá pra entender, é o que eu falei. O que, que o cara tem que ir lá correr atrás do outro, né, cara? Não, peraí, ele tava casado com dois filhos, é isso? Isso. Não, desculpa pra sua casa, velho. O clichê tá lá. Ah, tem que ir lá ajudar o motoqueiro fantasma. Tem que ir pra Nova York, vou ficar 6 meses fora. Vou dar um pulinho no inferno ali. Vou combater o Mephisto. Depois eu ligo. Leandro, ele casou com a Sandy. Isso, é. Isso. Ah, então tinha que largar essa mulher mesmo. Tá, cara, explicado. Vai passear, né? O cara prefere andar com o capeta do que ficar em casa com a mulher. Cara, essa mulher devia ser muito, muito, muito, muito ruim, cara. Nos anos 90, teve uma espécie de boom desses personagens dark da Marvel, né? De repente, a Marvel começou a querer fazer história. Viu como o Motoqueiro Fantasma funcionou? Foi a época que relançaram Blaze e criaram também um outro... Blade, desculpa, falei Blaze. Porque tinha também a revista Johnny Blaze. Blaze, que era o Johnny Blaze. Tinha a revista dele. Tipo de Blaze, ele andava de casaco, por mim. Tinha a revista dos dois juntos, né? Acho que era Espíritos do Johnny Blaze com o Danny Cat. Tinha do Morbius. E aí eles pegaram toda essa galera. O que, que a Marvel faz quando ela quer lançar uma franquia? A primeira coisa que vem na mente da Marvel é fazer um crossover, né, cara? Com todos eles. E aí criaram lá um crossover Midnight Sons, onde aparecia Morbius, onde aparecia... Os Filhos da Meia-Noite. Se não me engano, inclusive, era o Algoz, né, cara? Não, a Lilith, tinha a Rainha dos Demônios. O Algoz tava envolvido também, não tava? Tava, o Blackout, todos os inimigos lá do... Isso aí saiu na revista do Homem-Aranha aqui, não? Isso. Saiu, acho que saiu aqui. Saía na revista do Aranha. Isso que a gente nem falou do vilão mais famoso dessa época, né? Acho que mais que o Blackout, Coração Negro. Tem uma graphic novel do Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Wolverine, meu, Heart of Darkness. Corações Negros. Se você tá ouvindo a gente e não tá associando o nome à pessoa, no videogame da Marvel vs. Capcom lá, ou Marvel Super Heroes, tem o Coração Negro. Blackheart, é o filho do Mephisto, exatamente. Se na série original o Mephisto corria atrás do Motoqueiro Fantasma, agora ele mandou o filho. Eu não lembro se foi antes ou se foi depois, aí o ponto que o Vitor queria falar, né? O novo Quarteto Fantástico. Qual era a formação mesmo do Quarteto Fantástico? Acho que o novo Quarteto Fantástico é um pouco antes. É um pouco antes do Filho da Meia-Noite. Eu não lembro por que motivo o Quarteto Fantástico estava sumido e o Homem-Aranha reúne o Wolverine, o Hulk e o Motoqueiro Fantasma, é isso? O Hulk era aquele Hulk cinza ainda, né? Era o tira-teiro. Que entra nessa questão aí dos anti-heróis também, porque ele era completamente filha da puta. Né? Mas essa história do novo Quarteto Fantástico... E ainda uma mini que tem com o Justiceiro, que eles enfrentam uns vilões, que até o Justiceiro anda de moto também, porque os vilões eles andam tipo num ônibus assim, todo blindado e coisa. Isso é uma das coisas mais legais que eu já li do motoqueiro nessa história. O que aconteceu logo depois dessa série, né? Um pouco depois dessa série, Filhos da Meia-Noite, foi que numa batalha lá qualquer, durante a saga, o Johnny Blaze, ele é torturado lá e já fica meio que ciborgue, né? Que era uma coisa que tinha que ter na época. Todo quadrinho da Marvel tinha que ter um ciborgue, tinha que ter um cara metade máquina, alguma coisa. Efeito assim. Cable, né, cara? É, exatamente. Então, influência do Rob Liefeld, veja você. É, isso. O Motoqueiro Fantasma também tinha, e a solução foi ser o Johnny Blaze, né? O Johnny Blaze foi torturado lá e aí depois... Cara, a mulher dele ia ser muito do capeta, né, velho? Porque o cara virou ciborgue, anda com demônio, e o cara não volta pra casa, velho. Mas ela foi encontrar com ele, olha a merda que deu. Ela foi lá, estavam vivendo junto com uma família do Danny Cat lá, só que aí alguém ataca eles e a mulher morre. O Blaze fica puto, colocando a culpa no Danny Cat e tal, porque a mulher morreu e tudo. E aí ele some, leva os filhos, depois os filhos dele nunca mais apareceram na continuidade da Marvel. Eles se separam e aí aparece na série um personagem que acho que aqui no Brasil traduziram como coveiro, né? Que no em inglês é caretaker. E o cara, ele parecia que conhecia toda a linhagem do Motoqueiro Fantasma e tal. Ele fala que, na verdade, o Danny Cat vinha de uma família que guardava um amuleto. Esse amuleto aí que ele tocou lá na moto e se transformou no Motoqueiro Fantasma era um amuleto passado pela mesma família de geração em geração. Organic Medallion of Power. É o medalhão do poder. Não é orgânico do poder. Só me explica o porquê do orgânico. Sacrifício dos espíritos da vingança originais. É, talvez seja isso. E aí vem a revelação mais novela da Globo, da história do Motoqueiro Fantasma, né? Em que ele fala, o Danny Cat, que ele e o Johnny Blaze, na verdade, eram irmãos, foram separados no passado e tal. E... Isso aí é uma merda, vai, vamos combinar aqui. Isso aí é o efeito. Cara, isso aí é o efeito Scott Lobdell. Desnecessário pra cacete. Pois é, cara. Isso aí é pra justificar por que aconteceu aquela história lá com a arma, porque já existia essa ligação entre eles, eram todos pertencentes à mesma família, que levavam o medalhão do poder de geração em geração. Tá, mas não tinha um outro jeito de explicar a tal da arma. É. Era de inventar isso. Detalhe, passou-se anos sem explicar da arma. Por quê? E ninguém, não incomodou ninguém isso. Nunca incomodou ninguém. E aí resolveram explicar. Logo depois disso, cara, a série entrou, ela vinha legal, só que eu não sei o que aconteceu, que ela entrou numa descendente foda, trocou o desenhista, começaram a desenhar como se fosse mangá, trocaram as cores. Uma das cores mais maneiras do Motoqueiro Fantasma era o visual dele, a gente já falou isso aqui. Os caras mudaram o visual, colocaram uma roupa vermelha no motoqueiro, nada disso foi publicado aqui no Brasil, graças a Deus. Esse vermelho não era outro Espírito da Vingança? Não, era ele, era o Danny Cat. Esse outro Espírito da Vingança é vermelho, né? É o Vingança, que foi um dos inimigos do Danny Cat nesse período, né? Que era um policial que ficou tão obcecado por se vingar, por derrotar o mal e tal, que acabou se tornando um espírito da vingança também e adotou o nome original de Vingança. E aí, o último arco, cara, é uma merda sem fim. Eles criam lá um tal de personagem que era Kayle Noble. Que era o espírito... Quem era Kayle Noble? Kayle Noble era Noble o seguinte... Noble Kayle? Não, é Kayle Noble, cara. Vamos pro tiratema, pô. Noble sabe. Kayle. Como é que é? Noble Kayle. Ah, só pra saber, então. Já sabe o que vai entrar agora, né? Então criaram essa história que o cara, ele era o espírito da vingança original. O... Não era o Centurius? Não, calma aí. Centurius foi o cara que fez o acordo lá com o Mephisto. É o cara sem alma. Era o cara sem alma, pra se livrar dos Aratos. Não, beleza, que eu tinha achado que ele tinha virado o espírito da vingança também. Não. Eles disseram que os espíritos da vingança eram sempre seres que lutavam contra os Aratos. Eram entidades que já foram homens um dia. Passam um arco interminável de histórias lá contando a história dele no início, como que ele se tornou o motoqueiro, a família dele morreu porque o pai era satanista, não sei o que. Não vale bem a pena muito a gente ficar entrando em detalhes nisso daí, mas o fato é que, assim, ao fim da história, ele toma o controle do inferno. Olha só o que acontece. O Coração Negro, que a gente já falou dele aqui, ele tá dominando o inferno, né? O Mephisto tinha assumido e ele tomou o posse do inferno. Ele consegue levar o Noble Kayle lá pro inferno e oferece pra ele: não, você vai casar aqui, você vai me servir, vai ser o líder da minha tropa, você vai casar com uma das minhas demônias aqui. E aí ele diz: não quero casar com uma, não, quero casar com duas, quero aquela ali também. Malandrinho, né? Aí o cara tá querendo, no inferno, né, porra? Aí o cara quer mais. Como diz o ditado, né? Tá no inferno, abraça o capeta, né, velho? Ou as capetas. As capetas, né? E aí, no final do arco, uma das capetas era, adivinha quem? Roxane. Roxane! Agora canta outro verso, né? Ai, que Deus. Refrão agora. Tem um outro final feliz pra terminar também essa fase no motoqueiro, que é o Danny Cat livre do motoqueiro fantasma, o Johnny Blaze idem, com a Roxane, não, com a faca. Roxane! Peraí, vamos recapitular. Estávamos lá, o motoqueiro fantasma estava no inferno e encontrou duas capetas, uma delas era Roxane. Uhum. E aí foi um final feliz, foi isso? Não, porque ele volta, ele consegue ressuscitar a Roxane, e a Roxane fica lá com o Johnny Blaze, ele se reconcilia com o irmão e tal, aquela coisa toda. O Danny Cat também consegue se livrar do motoqueiro, né? E o Noble Kayle aparece novamente lá como motoqueiro mesmo, livre do inferno. E essa história, tem uma curiosidade sobre essa história, porque na verdade ela só foi publicada quase 10 anos depois depois da última história do Motoqueiro Fantasma ter saído. O Tom Brevoort, que era o editor na época, ele fala que assim, eles estavam pra terminar, faltava uma história que era essa, só que a Marvel tava naquela fase dos anos 90 em que ela tava abrindo falência, né? Só sobreviveu graças lá dentro de direitos e tal. E aí os caras, não, tem que cortar, não tá vendendo, tá vendendo. O Tom Brevoort, pô, falta uma história. Não, não, tem que cortar, não vai publicar não. E aí ficou 10 anos sem publicar o final da história. Porra, é muita falta de bom senso, né, cara? Faltava uma história pra terminar. Bem, isso foi a fase do Danny Cat, que pra mim foi a melhor de todas, assim. Mas, Leandro, eles levaram 10 anos pra fazer essa merda? O Leandro simplificou monstruosamente a origem do Motoqueiro Fantasma, viu, meu querido ouvinte? Se você for pesquisar, boa sorte. Depois disso, tem uma série que foi aquela meio série pra testar o mercado, né? Pra saber se o pessoal se interessava ainda pelo Motoqueiro Fantasma. Entregaram pro Garth Ennis escrever a história Road to the Nation. Que é muito legal, cara. Essa minissérie é muito bacana, cara. O traço dela, acho que é o Motoqueiro Fantasma mais bonito que eu já vi. Que ela é toda pintada digitalmente, dá uns efeitos meio 3D, assim, ele é muito bonito. Eu usei de papel de parede no celular durante muito tempo o Motoqueiro Fantasma dessa fase. O que eu achei, assim, ruim na história, né? Que isso acontece nesse arco e no seguinte, né? É que abandonam totalmente a cronologia, esquecem uma porrada de coisas que aconteceu antes, né? O Johnny Blaze já tá no inferno quando começa a série. Ele tá correndo pra tentar sair do inferno, né? E... dá pra sair do inferno correndo? Na verdade, ele, né? Não, é saber. Ele botava, tipo, sei lá, 100 km, botava um portal pra Terra. Aí ele via assim, vai, tu conseguir chegar naquele portal lá, tu tá fora. Aí, tipo, o cara era um deserto. E o cara de moto, né? Um calhau. Aí ele soltava o cara, os demônios tudo em cima dele, cara. É, ele tinha que sair desviando. E assim, e quando ele chegava perto do portal, fechava. É foda. Aí fazia, pegadinha do malandro. A série é legal, um anjo lá consegue trazer ele pra Terra, e depois até o anjo enganou ele, né? Porque o anjo falou que ia conseguir libertar ele, mas não, era só pra aquela missão, depois ele voltava... Malditos anjos. É, pois é, sacaneou ele, legal. E ele volta pro inferno e termina onde começou, né? Ele tá lá preso no inferno e tal, puto da vida, tanto com Deus quanto com o diabo, né? Literalmente. Aí vem a série do Daniel Way, que é muito bacana, cara. Começa muito legal, só que também abandona uma série de coisas da cronologia. Ele esquece os Aratos, nunca aconteceu, esquece uma porrada de coisas que eram importantes pra cronologia do Motoqueiro e que eles simplesmente passam por cima. E aí é uma coisa que a Marvel faz muito, né? A DC, ela dá uma explicação ruim pra esse tipo de coisa acontecer, né? Pra mexer na cronologia desse jeito. A Marvel não, ela não dá nenhuma explicação. Simplesmente ela ignora que aquilo aconteceu e pronto, acabou. Vou contar a história do jeito que eu quero agora. É, aí que tá. O que é mais eficiente? Você varrer o lixo pra debaixo do tapete e não falar mais sobre esse assunto? Ou... desculpa. Essa fase do Daniel Way aí, começou com o Daniel Way, como você falou, ela foi bem bacana, mas ela teve esse problema. Ela jogou tudo pra baixo do tapete, ignorou tudo e ainda mudou de novo a origem do motoqueiro. Porque o que aconteceu durante a série? Essa fase mais recente do Daniel Way, ela começa justamente quando o motoqueiro consegue escapar do inferno. Mas quando ele consegue sair do inferno e voltar pra Terra, Lúcifer, né, acaba vindo com ele, né? Só que aí por umas questões místicas lá, ele se divide, né? Ele se divide em quantas partes? Chuta. Uma chance. 7. Não. 13. Muito mais. 18. Não, pô. Ah, vai, Lúcifer. 666. Foi em som de palma aí. Ele se divide em 666 partes que possuem esse mesmo número de pessoas que acabaram de morrer e estão fazendo a transição para o outro plano. Então, Lúcifer se empodera dessas 666 pessoas. E aí, a ideia é até boa. Me lembrou um pouco coisa assim de seriado americano, entendeu? Vira uma série, porque aí o que acontece? Qual que é o plano? Lúcifer, para voltar a ser inteiro, ele precisa ser morto pelo Motoqueiro Fantasma, porque cada vez que ele mata um desses avatares, digamos assim, o poder dele se distribui pros outros. Então, conforme ele vai caçando esses caras, os que sobrarem vão ficando mais fortes. É. Cara, isso aí é um filme do Jet Li chamado O Confronto. Ó, Daniel Way. É uma série americana também chamada Brimstone. Ó, Daniel Way, caramba, hein? Mas aí, a história começa bem. Ela tem esse mote de seriado, as três primeiras edições é tipo um piloto e tal. E a arte é do Javier Saltares de novo com o Mark Teixeira. Também é muito bom. É, vai seguindo essa fase aí por uns 19 números. Isso. Só que ela vai indo. Aí, só que aí o que que acontece? As primeiras histórias, até lá pelo número 12, que aí entram, tá indo Guerra Mundial Hulks lá, né? A série vai bem, vai legal. Ele vai viajando pelo país, caçando esses caras e tal. Depois, eu acho que o Daniel meio que sabia que não ia continuar, porque acho que depois ele foi escrever o Wolverine Origins e tal, né? Ele acelerou tudo. É, tipo, aí... ele tinha matado uns 30, aí depois 30, 665. É, pronto, é. É, e aí virou uma merda, porque foi uma conclusão tão ridícula, parecia luta de colegial, ele e o Lucifer começam a conversar umas coisas que não tem nada a ver. E aí, nesse meio tempo, o que que se explica? O que ele mudou na origem do motoqueiro? O Lucifer explica pra ele que, na verdade, o motoqueiro fantasma não é um espírito de um demônio. Ele é um espírito da vingança de Deus. Ele é um espírito celestial. Ele é um anjo. O Espectro mandou um abraço grandão agora. Mas é grandão, isso. Não foi bem um abraço. É um Espectro da Marvel. Não foi bem um abraço que o Espectro mandou, né? Nossa, velho. É, ele era um Espectro da Marvel na intenção. Aí agora ele virou um Espectro da Marvel até na criação. Porque aí o que que acontece? Existe um anjo chamado Zadkiel, lá, ou coisa assim, que ele tenta fazer a mesma coisa que Lúcifer fez e se fodeu, que foi tomar o lugar de Deus. Pra isso, ele tenta controlar o espírito da vingança. Aí o motoqueiro fantasma fica puto, porque ele já tá meio de saco cheio de todo mundo ferrar com a vida dele. Então ele começa a perseguir. E aí, paralelamente a isso, o Lúcifer tá tentando tomar controle da Terra, porque ele não quer voltar pro inferno. Na verdade, ele não... Se ele conseguir reunir as 666 partes dele, ele vai ter poder suficiente pra permanecer na Terra e não voltar mais pro inferno, porque ele não quer mais ficar no inferno. E aí, o motoqueiro fantasma arruma um jeito lá, com a ajuda de uma caminhoneira que ele conhece na estrada. Ele tava pegando no hotel. E aí ele consegue derrotar Lúcifer, e Lúcifer volta pro inferno. E aí ele jura vingança contra esse Zadkiel que mexeu com a vida dele. Passa pra sequência da série, que já é com o Jason Aaron. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu não entendi uma coisa. Esse motoqueiro é o Johnny Blaze, né? É o Johnny Blaze, Como é que o Johnny Blaze volta a ser o motoqueiro fantasma nesse imbróglio todo? Ele sabe da premissa que o Johnny Blaze morreu depois da série do adulto. Da série do Danny Cat, que acabou e tal. Ele tava lá no inferno. O Johnny Blaze morreu e ele, quando ele surge no inferno, obviamente, tu acha que ele ia pro céu, ele vai pro inferno. E no inferno... Ele já tinha vendido a alma, né? No inferno, ele é um motoqueiro fantasma. Então, quer dizer, ele renasce no inferno como um motoqueiro fantasma. Ah, e ele então, sai da Terra. Até então, não tinha nenhum espírito da vingança possuindo ele. Assim, a punição dele, por ter vendido a alma, era virar aquele que ele mais odiava, que era o motoqueiro fantasma. É, e até aí, o Danny Cat tá morto também. Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, que não é mostrado, que eles morrem fora de cena? É, fora de muitos bastidores. Eles morreram, cara. Os dois morreram. O Danny Cat, ele reaparece na série, na fase do Jason Aaron. Aconteceu com o motoqueiro fantasma basicamente o que aconteceu com o Flash, né? Voltou o original, digamos assim, né? É, o mais conhecido do mais conhecido agora, né? do caso. E tal. Só que os fãs querem saber do Danny Cat, Danny Cat, e o Danny Cat ressurge com o motoqueiro fantasma, com uma diferença. Agora as chamas dele eram azuis. Ah, né? Não. Mas isso, na verdade, no último arco já nem ficou assim, já. O desenhista já fez já os dois com a chama igualzinha. Tem dois motoqueiros fantasmas, então. É, no último arco, sim. No final dessa fase aí, o que que acontece? O plano do Zadkiel dá certo. Ele consegue tomar o lugar de Deus lá, não me pergunte como. Tem uma batalha entre o exército dos anjos negros lá, que é do Zadkiel, com os outros anjos e tal. Ele consegue aí... porque ele engana o Danny Cat, e o Danny Cat consegue pegar o espírito, o poder de todos os espíritos da vingança, né? E passar pra ele. Porque são vários, né? O Danny Cat, como ele perdeu os poderes e ele ficou viciado pelo poder do motoqueiro fantasma, ele acaba sendo convencido pelo Zadkiel que ele precisa tomar os poderes dos espíritos da vingança, não é um só. E aí o Danny Cat começa a matar vários motoqueiros fantasmas de vários lugares do mundo. Até tem uma hora que o Johnny Blaze é salvo lá por um desses caras e fala: ah, você acha que os Estados Unidos é o único país que Deus se preocupa, né? America, fuck yeah. Então, aí tem uma, todo mundo, tem uns caras japoneses, né? E aí isso acontece numa montanha no Tibete lá. O Danny Cat consegue absorver o poder do. Tirar o poder, o motoqueiro fantasma do Johnny Blaze. Ele junta todo mundo, todos esses espíritos da vingança, e aí ele é traído pelo Zadkiel, que toma o poder pra ele pra conquistar o céu. E aí o Danny Cat viu que ele fez merda, tal, não sei o quê, mas ele disse que conseguiu recuperar uma pequena parte do poder do motoqueiro fantasma com ele. E aí a série conclui numa minissérie que chama Céus em Chamas. O Johnny Blaze, ele se alia com o Danny Cat, né? E aparece também um personagem que apareceu lá no início na série do Johnny Blaze, lá nos anos 70, que é o Damon Hellstrom, que é o filho do diabo. Eles acabam derrotando o Zadkiel, óbvio, né? No fim se aliam os dois lá, trazem o poder todo dos outros espíritos da vingança. Eles formam uma tropa no céu de espíritos da vingança e partem pra derrotar o Zadkiel e os aliados dele lá. E no fim, Deus retoma o poder, e até o Johnny Blaze vem aquele lado meio B10. Sou foda! Ah, se Deus quiser agora que ele lute as próprias lutas dele, eu não vou mais ficar aqui pra ficar ajudando, não. Não quero mais me meter com nada disso. Ele e o Danny Cat terminam a série indo os dois de moto pelo deserto, função poética, uma coisa bem poética mesmo e tal. Pelo menos dessa vez não tem casalzinho pra se formar. Bem Easy Rider, né? Aí depois dessa fase toda, o motoqueiro ficou parado um tempo, e aí voltou mais recentemente, sim, por um pouco tempo também, quando o Johnny Blaze decide que ele não faria qualquer coisa pra perder o motoqueiro fantasma, né, pra se livrar dele. E aí ele é enganado de novo, né, porque ele é meio otário, eu acho, né, eu acho que ele é meio otário. Não é que ele faz um pacto, mas ele se deixa ser usado por uma entidade lá, e tira o motoqueiro fantasma e passa pra uma mulher, e aí vira uma motoqueira fantasma. Isso foi agora, ano passado. Mas isso também não durou. Na verdade, essa série da Motoqueira Fantasma foi decretada... Uma série de séries foi decretada cancelamento aí do nada. E a Motoqueira Fantasma foi no meio. Foi nesse embalo aí. Mas também o personagem foi criado em Fear Itself, cara. Não ia pra frente mesmo. Puta que pariu. Não, ainda mais esse personagem. Até porque os caras queriam botar um decote numa motoqueira fantasma. Sendo que o decote... pra quê? É uma caveira. Né? Acho que agora a gente pode falar do filme de 2007, né? Entrelado lá do Nicolas Cage e o Matt Long, lá que foi dois que fizeram o papel do Johnny Blaze. Matt Long fez ele mais novo e logo depois o Nicolas Cage assume como o personagem principal. O que você quer que eu fale desse filme aí? Tem uma coisa errada nesse filme aí e já uma começa... coisa? Não, a primeira de todas, Nicolas Cage. Eu entendo, cara, ser fã e querer fazer um personagem. O cara, ele é fã de todo mundo. Cara. Ele tentou fazer o Superman, graças a Deus conseguiu. Ele tentou fazer o Namor. Porque era o fantasma, cara, que ele tem que cobrir cada filme que ele faz. Acho que é no braço, aí tem que botar a maquiagem. Olha só, cara. Mas assim, ele é um fanzaço de quadrinhos e tal, porra. Ele queria fazer um personagem, mas tinha que ter dado um outro personagem pra ele fazer, cara. Não tem absolutamente nada a ver, nem com o Superman que ele quis fazer, nem com o Namor, muito menos, né, cara? E o Motoqueiro Fantasma tá na mesma leva. Ah, caralho. Cara, é isso. Se não fosse as bizarrices dele, como o Johnny Blaze, até não seria ruim. Tu tira o Johnny Blaze do filme, dá pra encarar o filme. É porque eu acho, cara, que ele é coroa demais pra fazer o Johnny Blaze. Agora, falando sério, não dá. Não convence. Cara, eu vou te falar o seguinte. Dentre os personagens que ele queria fazer e acabou não fazendo, graças a Deus, o Motoqueiro Fantasma foi o menos pior, digamos assim. Ah, sim. Porque, aí eu concordo com você. Porque, querendo ou não, o Johnny Blaze podia ser um cara jovem, podia ser um coroa. Cara, podia ser qualquer um. Ele não é icônico, né? Tipo, o Johnny Blaze. Mas, assim, o Motoqueiro Fantasma, o visual dele já transformado, poderia ser qualquer um. Aí eu só concordo com você. Não, a única coisa que eu gosto do filme são os efeitos. Eu acho que o visual... A moto eu acho um pouco exagerada, né? Eu prefiro uma moto menos... Mais... A moto é uma Harley Davidson do demo, né, cara? American Chopper. Mas eu acho que podia ter sido uma moto mais normal, com as rodas de fogo, uma coisa mais ou menos parecida com a dos quadrinhos. Até podia ter aquela caveira na frente e tal. Menos exagerada, com aquele monte de coisa de osso em volta do... Eu achei meio exagerado. Mas faz parte do massa velho do personagem. É, do Massa Velho, é. As cenas com o motoqueiro em si eu acho bem legais, assim. Mas a história é ridícula, né? Tem o Trabuco que cospe fogo. Tá vendo? Isso existia nos quadrinhos. Ninguém pode falar que não. A parte que ele tá com o primeiro Ghost Rider lá, né? Que até quem faz é o Sam Elliott, né? Que é uma parte legal também, o cavalo pegando fogo e tal. É, mas assim, aquilo... Legais, né? É, só que a cena é legal, mas não tem sentido nenhum, né? Ele acorda não, e cara até lá e... lugar lá, aí o Carter Zay diz, ah, eu não posso ir adiante, vai tu, pra que foi até lá, então? É, exatamente. Aí os dois cavalgando lá, ele chega no meio da minha... não posso ir. Lembrei agora. Ih, putz, nem te falo. Ih, quem que levar minha avó no porto? Tinha o porto ligado em casa, vai pegar fogo. Ah, eu não posso. Deixei minha carteira. Aí que tá, no filme, cara, eu acho que é o melhor história de origem do motoqueiro fantasma, porque eles unem tudo. Eu acho também. Eles fazem um resumão e fica bem clean, né? Não tem reviravolta, né? Só pra explicar, no filme o motoqueiro seria o caçador de recompensas do inferno. A história do filme, apesar de fraca, é uma história compatível de personagem, né? A história do motoqueiro normalmente é fraca, a origem dele é fraca e tal. Não puderam fazer nada além disso, né? Cara, eles melhoraram a história, né? Cara, eu acho assim, é um caso que o filme ficou melhor que os quadrinhos. É uma origem mais enxuta, mais simples. Muito faz muito mais sentido o cara fazer um pacto com o diabo pra salvar o próprio pai do que, sei lá, o sogro, né? O sogro que fazer. Ah, não, isso sem dúvida. É que depois da origem é que começa a ficar meio imbecil. É, já começa errado, porque ele faz um pacto lá, não acontece nada na vida dele, anos, ele passa anos na vida dele, sei lá. Mas ele faz um pacto com 17. Não, mas tem explicação, no filme tem explicação. Ele tá perto do lugar lá de São Benzelo, ele fez o pacto aquele e o diabo Mephisto só aparece pra ele, não fez o... não chamou o Mephisto. Não, tudo bem, mas porra, o cara fez o pacto ali e não acontece nada. Aí quando ele tá pra encontrar com a mulher lá da vida dele, a Roxane, que é muito mais legal no filme do que no quadrinho. Exatamente. Apesar de ser uma repórter genérica, né, porque toda coisa... isso é meio besta, vai. Uma repórter genérica, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se a Roxane do filme é melhor que a dos quadrinhos, não acho não. Não, não é que ela seja melhor por ser... Eu acho só que ela é mais legal porque ela não se sacaneia tanto ele quanto a dos quadrinhos. Sim, não. Mas no filme até a motivação dele é melhor, né? Ele tem aquele contrato antigo, poderoso. Eu achei bacana o clima do filme. Eu não gostei muito disso, não. Vocês gostaram dessa parada do contrato? Cara, boa. Tinha que fazer sentido, pelo menos. É melhor que você... Cara, o filme é divertido, né, cara? O filme é bom, cara. Assim, ele não é... Ele não se propõe a ser mais do que divertido. Não é pretencioso. Então, isso que é bacana do filme. Bom, a gente já falou o que achou do primeiro filme, né? Vamos agora assistir o segundo filme e depois a gente volta aqui pra contar o que a gente achou? Bora lá. E aí, amigos, nós fomos assistir, por vocês, nossos ouvintes, nós fizemos esse sacrifício e assistimos Motoqueiro Fantasma 2. E aí, o que a gente tem a dizer pros nossos ouvintes sobre esse filme? Horror! Deu saudade do primeiro filme. Foi mais ou menos isso que eu senti, cara. O primeiro filme foi Cavaleiro das Trevas comparado com esse, cara. Olha, eu vou dizer que foi melhor do que o primeiro, mas continua sendo muito ruim. Muito, mas muito ruim. O diretor se perdeu. Ele não sabia muito bem o que ele tá fazendo, se ele tá fazendo um videoclipe ou se ele tá fazendo um filme. O roteiro tem mais furos do que queijo suíço. Tem roteiro isso aí? Eu acho que passou um cara ali na frente do estúdio, eles pegaram e falaram, escreve uma história pra gente fazer um filme do motoqueiro. Vocês sabem de quem é o roteiro do filme? David Goyer e Roy Thomas. Roy Thomas? Isso. É, ele foi o editor original do motoqueiro. E esses dois conseguiram fazer esse filme? Cara, o Roy Thomas nunca foi assim, um excelente escritor. E o David Goyer, todo mundo diz que quando ele tá trabalhando sem o Nolan, não é a mesma coisa, né? Então só se foi isso mesmo. São dois diretores, na verdade. Brian Taylor e Mark Neville Dean. Eles também dirigiram dois filmes, assim, que não são lá essas coisas, mas são melhores que o motoqueiro, pô. Eles dirigiram o Adrenalina e o Gamer. Bom, vamos tentar falar de alguma coisa boa que esse filme teve. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Olha, eu até que gostei da cena final, viu? A luta do motoqueiro com o Blackout ali, achei que até que ficou legal. É aquela coisa, umas... uma cena boa que não salva o filme pra mim. Né? Eu achei legal ter o blackout. Eu achei legal ter uma referenciazinha, por mais que não tenha nada a ver com os quadrinhos, ao Danny Cat, né? Que é Danny, o nome do garoto lá que o motoqueiro tem que salvar, o filho do demônio, o anticristo. Eu gostei de que a maior reclamação que eu vi sobre o filme na internet, pelo trailer e tal, que era um xixi de fogo, que realmente seria absurdo, realmente era só na imaginação do moleque, não fazia parte do contexto do filme, né? Seria demais, seria realmente pra fechar com chave de merda o filme. É, seria pra botar no nível Electra Mulher Gato mesmo. Isso, é, seria pra atingir esse patamar. Mas pelo menos se tivesse essa cena, não seria o motoqueiro fantasma desaparecendo, aparecendo no local, assim, tipo, aquela ação de videoclipe, assim, tudo truncado, né? Seria a única cena que ele não ficaria assim, né? Teve muita coisa no filme que ficou esquisita. Por exemplo, o Johnny Blaze, ele parece um doido, cara, varrido, ele é completamente maluco, ele não fala nada com nada. Aquela cena do interrogatório dele pra cima do cara, cara, é uma cena vergonha alheia. Eu tava no cinema, eu fui me sentindo mal pelo Nicolas Cage. É sério, eu fiquei me sentindo mal por ele. Eu fiquei achando, porra, cara, esse cara não precisa estar fazendo isso. Por mais que ele goste do personagem, até por gostar do personagem, ele não devia estar fazendo isso. A gente chegou a citar alguns momentos no filme, né? Uma hora que o garoto tá lá preso na pedreira, o motoqueiro tinha acabado de interrogar o cara, né? O Nicolas Cage saiu louco pela estrada, enquanto isso a mãe do garoto chegou antes dele, passou por uma porrada de cara armado, soltou o garoto das amarras, só depois o motoqueiro chegou. Uma das coisas que eu não entendi. Ah, o motoqueiro parou pra dar a mijada lá, porra de fogo. Pra mim, a cena, eu vou dizer, me deu vergonha de ver, foi a cena de transformação lá do Nicolas Cage, lá, aquela cena na estrada, ele se tornando aos poucos no motoqueiro. Isso, foi antes. Desnecessário. Porra. Foi horrível. Forçado. Cara. O primeiro filme teve uma cena tão perfeita, que é aquela cena que ele encontra lá com o Cavaleiro Fantasma, lá com o Carter Slade, e tipo, ah, vamos correr e dar a partida na moto e já se transforma no motoqueiro. Cara, aquilo era perfeito, era isso que precisava. Agora inventa, tipo, o cara vai dirigindo, vai gritando, a cabeça balançando. Cara, estragou o filme. Não tem o que falar. Os caras pegaram tudo assim que era aproveitável do primeiro filme e jogaram fora. E não é difícil fazer uma cena de transformação, né, cara? Na dúvida, simplesmente o cara vira, né? De repente, não. Eles fizeram algo que ninguém gostou, né? Eu entendo, os caras. O primeiro filme ficou ruim, eles disseram, não vamos aproveitar nada. Aí eles vão e conseguem cagar tudo de novo, né? Impressionante. No início do filme, eu até achei, cara, que as cenas de ação seriam legais, assim. A primeira luta dá a entender que vai ser legal. Mas depois é o motoqueiro tremendo pra tudo quanto é lado, fogo na tela toda e você não vê muita coisa. Alguém consegue me explicar o porquê de ter um nome pro diabo? Era pra evitar de ficar falando diabo, diabo, diabo no filme todo, durante o tempo todo, é isso? Era essa a única razão? Será que proibiram nos Estados Unidos, que nem suástica? Será que se você falar mais do que 60 vezes a palavra diabo, você tem que subir uma classificação etária no filme? Talvez. Tem um limite de vezes que você pode falar. É, ao invés de diabo é roxo. É, por quê, né? Não tem sentido nenhum. É, e é nome conhecido assim, tipo, sendo a face Beelzebú, Lúcifer, alguma coisa assim. Mephisto, né? É Mephisto, é, mistura assim, alguma coisa. Ainda você fala, ah, beleza, pô, tá valendo, né? Mas, pô, Cork, tá bom, é nome do cara na Terra, mas... Não faz todo mundo sentido. Sabe, né? Todo mundo sabe que o cara é o diabo. Porra, pra quem que fica chamando de um nome normal, né? Fora que teve o 1, e no 1 não foi citado esse nome em momento nenhum. Não, e o Johnny Blaze fazia questão, né? Quando a mulher falava lá do demônio, ele... O Rourke. É, nossa, pra enfatizar o nome, né? Pra fazer fortalecer a marca. É, isso que eu ia falar, alguma marca assim que tem que. Né, o pessoal tem que lembrar durante o filme. Será que vão lançar bonequinhos do Rourke? É, talvez. É porque estranho vender um bonequinho com o nome Mephisto, diabo, né? Não vai ter. Né? Por isso eles colocaram Rourke. Né? Cara, me fala qual foi a utilidade daquele personagem lá, o negão lá que aparece no início, parece que é foda, que luta pra cacete, no final não faz porra nenhuma, praticamente. Ah, sim, cara, que isso? O cara chegou... Passa quase todo o filme desaparecido, cara. E no final não ajuda em nada. Ajuda sim, cara, ele falou, ó, vou atirar em todo mundo, matou todo mundo que tava lá, todos os presidentes, donos de empresas, CEOs que estavam lá pra ver a coroação do novo diabo, né, e ele atirou em todo mundo, chegou lá atirando em todo mundo, deve ter dado uma merda no mundo foda ali. É que depois não mostrou. O personagem ainda é um pouco mais útil, mas o monge lá do Christopher Lambert, pelo amor de Deus, viu? É outro que não precisava fazer uma coisa dessa. E acredita que eu só fui me ligar que era o Christopher Lambert depois, cara, nos créditos. Eu olhava, eu conhecia aquele cara feio de algum lugar, mas eu não lembrava quem era. Pô, um cara que já foi o Highlander, né, cara? Como é que pode? E também uma cena inexplicável, né? Naquele momento em que o Blackout chega pra salvar o anticristo, que eles vão matar o menino lá, o Danny. O Blackout chega, mata todos os padres, né? Aquela irmandade, né? Que estavam lá prendendo o Danny. Quem é que tava tomando conta dos prisioneiros? Que seriam o padre negão lá, o Nicolas Cage e a mulher, a mãe do garoto. Quem tava tomando conta? Porque logo depois a cena vira e eles estão lá soltos, andando lá pelo meio dos corpos dos padres. Quer dizer, eu sei quem tava cuidando. A mesma segunda segurança da apuração aqui de São Paulo, da escola de samba. Não falaram que o nome do personagem era Blackout, né? Ficou quase como um easter egg pros fãs, né? Podiam ter aproveitado mais isso, colocaram uma porrada de personagens no filme que podiam ter nomes relacionados à história do motoqueiro, né? A gente viu nesse podcast que o que mais tem é personagem pra poder dar nome, né? E não aproveitaram isso, quer dizer, acho que aí já seria querer demais, né? Uma história boa que tivesse esse tipo de referência. Não, eles conseguiram cagar tanto no roteiro quanto nas cenas, cara, de ação, que o trailer é muito melhor que o filme. Mil vezes melhor. Não tem nem comparação. A cena do exorcismo do espírito da vingança lá, quando retiram o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Com um videoclipe maneiro, né? Corrente saindo da boca, aquele negócio assim e tal. Eu me senti assim vendo um clipe daquele metal anos 80, sabe? Os diretores devem ter adorado aquela parte. Fumaram muito pra fazer esse filme, cheiraram todas antes de fazer o roteiro, porque não dá pra explicar, tipo, tudo bem, não precisava ser um baita filme, não precisava ser um Cavalo das Trevas, até dá pra meio que pra entender que eles quiseram fazer um filme mais sombrio, mais violento, assim, né, em comparação com o primeiro, mas, pô, pelo menos um pouco de história, né, é o mínimo que se esperava, né. Pois é, quando começou eu achei que fosse por esse caminho, cara, eu achei, porra, agora não tem mais aquele lance do cara ficar bebendo um jujuba, não tem nada disso, o maluco tá jogado num canto qualquer lá da Europa, bebendo mijo, sei lá o que que ele tinha naquela garrafa, e tal, tá acabado, tá bem num clima mais sombrio, mais pra baixo, tá, só que não vai além disso, né, cara? E outra coisa também, não teve parzinho romântico, né, no primeiro filme, lá, da Roxane, que até, tudo bem, faz parte da história, mas pelo menos isso não teve, né, senão ia ser pior ainda, né? Pois é, né, ele não pegou a mãe do Danny. Porque o resto, todos os clichês estão ali. Podiam ter feito coisa melhor, a gente viu nesse podcast que o motoqueiro tem muita coisa no histórico dele, não sei se boa, mas tem muita coisa pra ser aproveitada, né, e nenhum dos dois filmes conseguiram acertar a mão nesse segundo. Eu acho que ainda foi um pouquinho melhor do que o primeiro, mas ainda continua sendo uma merda. Os caras tiveram duas chances pra acertar e falharam miseravelmente. Cara, lembrei de uma cena dantesca. Johnny Blaze virar, tipo, paizão do garoto com 5 minutos de conversa. Ah, isso te incomodou? Cara, aquele garoto deve ter uma carência paterna muito foda, cara. Facilmente. Cara, me incomodou muito, cara. Cara, o maluco é filho do diabo, ele tem uma carência paterna. Imagina que tipo de pai o diabo deve ser, cara. Porra. O cara de caveira flamejante passa a mão na cabeça dele e já vira, pô, paizão. Pra tu ver, cara, a carência do moleque. Tem mais uma cena também que eu lembrei agora, cara, que eu olhei aquilo, sabe, ter vontade de se esconder assim a cara pra não ver aquela cena do olhar da penitência do cara lá, que ficou acho que uma meia hora o outro querendo pra ele, o cara gritando, né? Pô, no primeiro filme eu achei tão bacana o jeito que eles fizeram, tipo, mostra lá a alma do cara, o cara vivendo todos os pecados dele, aí tipo, mostra que o cara, sei lá, petrificou por dentro, sei lá, alguma coisa assim. Pô, foi uma coisa legal no filme, mas no segundo filme eles conseguiram fazer uma coisa assim, nada a ver. Porra, vocês estão me convencendo que o primeiro era melhor, hein, cara? Pô, essa cena do olhar de penitência durou, sei lá, um quarto do filme. É, pois é. O cara ficava gritando, não acontece nada, nem efeito especial. Não acontece nada, né? Cara. Tipo, eu pensei, pô, a alma do cara vai sair pela boca. Nada. O cara continuou gritando, abrindo a boca, a caveira olhando pra ele e correndo o filme. Pô, não teve grana, né, pra poder fazer a alma do cara sair na boca. Então, aquela coisa poética, aquela coisa pra você interpretar, entendeu? É uma abertura de arte. Mas na abertura do filme tem a cena. Tá certo que desenhada, animação, pô. Se mostra o motoqueiro e sugando a alma de um cara, né? Que também é meio fora da história do motoqueiro mesmo, né? Mas, pô, é mais um furo desse queijo suíço aí que foi esse filme. Mas essas cenas, assim, introdutórias, assim, de animação, eu gostei. Achei que encaixou bem com o filme. O problema é que o resto do filme não prestava. Aí teve uma coisa legal, tá vendo? Você já achou uma coisa legal. As animações, realmente. Foram legais. E aí, vamos dar nota pra esse filme? Não, vamos fazer o seguinte, ao invés de nota, vamos classificar entre as adaptações. Sei lá, meu voto é nível Mulher-Gato. Não, acho que não chega a tanto. Não chega a tanto. Ah, eu acho que não funciona nem como filme, muito menos como adaptação. Cara. Não, eu não acho que chega tão baixo assim, não. Mulher-Gato e Elektra ainda estão no patamar mais baixo. Acho que tá um pouquinho acima desses dois. Só um pouquinho também, não muito. Eu diria que tá entre Elektra, Mulher-Gato e o Demolidor, viu? Que acho que o primeiro filme até comparo com o Demolidor, falando, uma historinha bacaninha, todos os personagens, mostra algumas coisas, bacana. Não é um filme muito bom, mas serve pelo menos pra conhecer o personagem. Esse segundo filme, sinceramente, cara, estragou tudo que se mostrou no primeiro filme, jogaram por terra e, assim, não chegaram a fazer heresia com o personagem. Porque acho que o que fizeram com Elektra e Mulher-Gato é heresia, não é nem filme, mas acho que ficaria entre esses dois, entre o nível Demolidor e o nível Elektra e Mulher-Gato, pra mim. Pô, cara, Demolidor, pra mim, é poderoso chefão perto desse filme, na boa. Assim, então esse é o recado final para os nossos ouvintes, né? Se você está escutando esse podcast para saber se vale a pena ver o Motoqueiro Fantasma 2, acho que a resposta está clara, né? Não vale. Então a gente fecha um quadrinho, comenta triste, uma adaptação de quadrinhos fracassada. Olha só, cara, não tá em clima de carnaval, né, esse negócio. Cara, vou me matar depois desse momento. É perfeito clima de carnaval, porque nesse calor infernal aí, o filme chegou perto de ser o inferno, viu? Ô, não, Léo, caralho, tá reclamando falando do Motoqueiro Fantasma? Porque veio, velho. Sério, não, falando sério. O Léo tá falando, honesto. Pô, motoqueiro, pô, não tem muito o que falar sobre ele. Pô, motoqueiro é personagem merda. Pô, motoqueiro. Vocês vão fazer um quadro de caixa sobre o motoqueiro. Cara, ele veio pra reclamar, velho. Cara, ele veio pra reclamar. Não vem, velho, porra. Eu vi que contribuiu. Calma, calma. Personagem tão bem conduzido, né, cara? O cara veio sacanear. Um histórico tão linear. Porra, eu deixo ter confuso gravando isso aqui, velho. Imagina eu lendo.